aí um resumão do Dragon Ball. Tá meio ruim de ler, mas parece que tá completinho. Ah, do Weebly. É. Cara, você quer um negócio legal? Você manja de inglês? Conheço um pouco. Mas é modesto, né? Edu, tu me falou que modesto era para os fracos. Ó. Esse maldito já fez live em inglês, já tá se fazendo. Ah, tá bom, né? Bom, então você vai ficar em casa. É isso aqui, ó. Essa é uma das minhas fontes. Deixa pra mim, eu manjo tudo de inglês. Timbu Aqui, é ó. expert. Ah, ali ó, já conhe... esse cara eu conheço. O Welcome, ele tá sempre lá no Los Ticos lá. Primeiro que japonês falando inglês é uma negação. Droguru Broru. Fala bem assim. Na verdade Horrível. é, na verdade é Duragoromboro. Olha aí, olha aí! Então. Eu não tô corrigindo nem isso, cara. Meu Deus! A treta! Ah, não. Eu falei a mesma coisa, a diferença é que ele japonesou mais. Assim. meu Deus, essa eu não esperava, cara, olha aí. Você está ouvindo Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. E aí, pessoal, o negócio é o seguinte, eu vim pra conferir se o Team Blue vai fazer paf-paf mesmo. Ixi. Foi prometido paf-paf do Team Blue. What the fuck? Caraca. Ai, ai. Meu Deus, junto aqui conosco ele, Nilson Lopes. Ai, ai, essa do Pafu foi quase me matou aqui agora. Antes e depois da transformação. Ainda, é, ainda faz aquela mãozinha ainda, tem wiki wiki. Depois dessa não aguento não, passo pra outro, vou poer, velho. E vindo lá direto do Animesfera, o nosso convidado de hoje, Jorge. Opa, e aí galera, vamos aprender a disparar um Roga Fufuken aí, hein? Caraca, ah. que porra é essa, cara? O Roga Fufuken. Roga Fufuken, o golpe do Yamcha. Olha aí, e aí, cara? Roga Fufuken! É o lobo na garganta. Isso aí, o golpe do lobo. E agora ele, Ricardo Spider! E aí, pessoal? Mas é uma alegria imensa estar finalmente gravando Dragon Ball. E vou deixar uma frase aqui no personagem muito bom, que é o Vegeta, que é a seguinte... Pode deixar que eu cuido disso. Vocês podem ir pra casa tomar café com leite. Ele também faz parte do Dragon Ball primeiro, não, velho. Ah, cara, mas a gente vai falar Dragon Ball, Dragon Ball Z, tudo junto, não? Não, depois dessa eu vou até sair. Tá bom, então faz de novo aí que eu tenho pra... Porque tu não anda lendo as mensagens, hein? É só claro Dragon que não, Ball, cara, sabe não é que Z. Você sabe que não. Ah, manda aí, manda de novo não, aí é que só eu... Falar, vai direto. Foi a primeira na verdade, coisa em teoria, na pauta, hein? Na verdade, em teoria, no Dragon Ball já tinha o Vegeta, ele só não apareceu. Ah, jura? É, ele tava lá no planeta Vegeta. Rolou a treta que o Freeza tava dominando tudo, é, ui. Só não mostrou no desenho, mostrou só no vamos filme. Vamos aí que eu tenho a frase. Nossa, essa do Edu aí me rachou a cara. Posso ir? Vai. Vamos lá. Oi, eu sou o Goku. Não, ele não fala isso, não. Ah, que merda, cara. Então, sei lá. Olha aí, então, Spider é o Goku, então, do cast hoje, hein? Só que não. Mas não Oi, mesmo, hein? Ô, Spider, fala bem assim, nuvem voadora. É mesmo, velho. Cara, ele não conseguiria subir na nuvem voadora, isso eu tenho certeza. Por isso que eu não falei nada, o Jorge já tá me matando, eu nem falei nada. Rapaz, o Spider joga teia na nuvem voadora e fica na teia que vai estar presa na nuvem, você não conhece o Spider. Mas agora eu fiquei com uma dúvida, gente. Se nós jogássemos o martelo do Thor sobre a nuvem sobre a nuvem voadora, ele cairia porque ele não é puro ou a nuvem voadora não é digna? Começou as doideiras. Caraca, isso porque cair, é um item. Na verdade, ele cairia porque ele não tem consciência. Tá, por que cairia? Por que ele não pode ficar sobre a nuvem voadora? Porque ele não tem consciência. Eu acho que ele ficaria na nuvem. Puro. Não, é porque não, digno não é o martelo, é a pessoa que segura o martelo. Exatamente. E a nuvem julga da mesma forma, entendeu? Então exatamente. São dois objetos que... Tá, mas por que a nuvem voadora sustenta os sapatos do Goku? Porque o Goku é digno. É isso que eu quero dizer. Ele tem coração puro, coração por isso. Puro, exato. Ah, se ele tivesse descalço, eu aceitaria esse argumento de vocês. Mas enfim. Ah, nada a ver. Enfim, chega dessas bobagens e... Eduardo... Diga-me. Hoje nós vamos falar sobre Dragon Ball, Eduardo, mas antes nós temos uns recadinhos, não é? Cara, nós temos aqui o seguinte, se você quiser se juntar a nós aqui e fazer uma caçada pelas esferas do dragão, você pode encontrar uma das esferas lá no nosso grupo do Facebook, lá no facebook.com/groups/machinecast. E tem outra esfera também bonitinha lá na nossa página do Machine, lá no facebook.com/machinecast. E nós também compartilhamos algumas esferas lá no nosso Twitter, lá no perfil @machine_cast. Mas tem muitas esferas lá, tem o Radar do Dragão lá no nosso perfil da Alvanista, lá no @machinecast. E se você quiser acompanhar como anda a caçada das esferas do dragão de todo mundo, se juntar todo mundo e compartilhar qual desejo você queria fazer a Shenlong, você pode se juntar ao nosso grupo do Telegram, né, o link tá aí na descrição. Mas é o link... Eu achei que ele tava gravando com a gente, mas tudo bem. Ô, Tim Blue. Agora. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Ah. Em qual dos lugares está a esfera do vovozinho? Rapaz, tem que caçar. A de 4 estrelas, eu acho, é onde tem mais gente que é no grupo do Telegram. Olha aí. Mas é isso, Spider. Então, pessoal, não esqueçam de fazer aquela famosa indicação. Você já sabe, você já entende, você já entendeu que é importante para nós divulgar aí o podcast, espalhar a nossa mensagem, né? Mesmo para aqueles que não queiram, né? Mas você, pelo menos, oferece a oportunidade da pessoa conhecer. E a minha indicação hoje vai para aquela pessoa que sempre está pedindo alguma coisa para você, que é o Flanelinha. Se o cara, né? O cara sempre vai pedir alguma coisa pra vocês e fala assim, cara, hoje eu não tenho dinheiro, mas vou te dar uma indicação boa aí, né? Então, pode ser. Eu faço uma ideia da resposta que o Flanelinha vai te dar, velho. Mas essa é a indicação hoje. Indiquem aí, né, pras pessoas que vocês gostam, episódio que vocês gostaram, né? Recomendem a gente aí, que a gente agradece muito. É isso aí. Certo, então a gente vai começar a falar de Dragon Ball, mas só depois do recadinho da Desert Studio. Desert Studio Produtora. Desert Studio Produtora. Os melhores jingles, offs, spots e vinhetas. As melhores vozes do Brasil. Confiança e competência. Excelência em produção de áudio. Desert Studio Produtora. Nosso intuito é fazer você crescer. Certo, pessoal, então vamos pro cast. MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. この世のどこかで光ってる。そいつに手に行こうぜ、ボーイ。妖怪変でもぶっ飛ばし、雲のマシンで。 Certo, pessoal, voltamos e como vocês já devem saber, né, nós vamos falar sobre Dragon Ball. Mas antes, né, eu queria saber de vocês aqui, quem está assistindo Dragon Ball Super? Que pergunta, né, Team Blue? Porra, velho! Tu fala isso como se todo mundo aqui estivesse assistindo Dragon Ball Super. Eu tô. Todo mundo aqui, não sei, mas eu com toda certeza estou, né? Olha aí, olha aí. Eu não perco também, não. Olha aí, Edu. Eu assisti só, acho que até o 10º episódio, sei lá. Spider? Que vergonha, velho. Eu ainda não. Eu tô revendo alguns antigos, inclusive, olha, pra chegar no Super mais tranquilo. Spider tava assistindo o Kai, né, Spider? Ô, Jorge. Não, eu não tô assistindo. Eu tô assistindo o original mesmo. Tava assistindo o original, agora eu tô no GT. É porque eles ainda não viram o arco da série do Black. Quando eles verem, vai ficar doido. Eu não quero saber de nada, porque eu não sei de nada do negócio. Então, por favor, sem spoilers. Eu não sei de nada. Mano, eu já tô doido. Bom, eu assisti 4 episódios, mas eu achei uma merda. E aí eu parei pra refletir e eu acho que é por causa do sentimento que eu assisti o filme, então... É. Né? Então... Eu também fiquei com essa sensação, falei, pô, velho, isso eu já vi no filme. É. Aí, então eu acho que eu meio que fiz preconceito com essa parte, então... Só que... Eu acho que eu fiquei com preconceito nessa parte, mas... Então eu pretendo aí, mais próximo possível, voltar a assistir aí o Dragon Ball Super. Dá uma chance, né? Já que eu dei uma chance pra Cavaleiros e gostei, então... Cavaleiros? Já tem mais de 50 episódios? Já tá nos 50 e tantos, eu acho. 54 é o próximo. Ah, então já dá pra começar a ver, então, que já tem bastante. Olha aí. Começo, você tá falando que é muito parecido com... Não é que é muito parecido. Isso. Com o filme, mas... Não quero dar spoiler pro... É de uma perspectiva diferente, cara. Sim, eu sei. É que eu não queria dar spoiler pro Spider aí, mas... É que, digamos, eles conseguiram dar um desenvolvimento melhor na história, nas sagas, nos arcos que são levados aos dois filmes. Mas eu sei da questão do mimimi, porque muita gente, eu mesmo quase dropei o Dragon Ball Super, mas, porra, é Dragon Ball, né, então? Pois é. Então, pra quem gostou de GT, então merece dar uma chance pro Super aí, que sou eu. Rapaz, não para não, o GT é uma porcaria, cara. Olha aí, viu? Não, cara, na verdade, o GT é bom metade dele, outra metade não é boa. Olha aí. Nem metade, nem inteiro. Cara, o GT tem suas coisas legais e tem suas coisas meio tipo, desnecessárias ali. Mas ele é legal, num contexto geral é legal. Lembrando que o GT não foi feito pelo Toriyama. É, na verdade é mais ou menos, né? Mas enfim. É, bem mais ou menos. Se a gente for falar do GT, a gente... A gente tá lá no começo ainda. quando vocês forem falar do GT, eu volto. Já deixa carimbado aqui. Essa nuvem voadora é o máximo, obrigado. De nada, tô vendo que já é um piloto e tanto. A gente se vê depois. Então tá, pessoal, vamos começar aí com Dragon Ball. Então, Edu, nos introduza, por favor, aí, mas devagarinho, tá? Eu sabia, eu vi essa piada clandestina, velho. Então, cara... Dragon Ball aí originalmente é uma obra, é um mangá, foi criado lá pelo Akira Toriyama, começou a ser publicado lá em 1984, na famosíssima Shonen Jump, lá no Japão, que foi publicado em 500, ela rendeu aí 519 capítulos, né, foi num total de 42 volumes, e não sei se todo mundo aí tá ligado nisso... Ela não é baseada na mitologia japonesa, na verdade ela é mais baseada na mitologia chinesa, né? Mais especificamente lá no conto Jornada ao Oeste, que tem lá, que conta lá a história do Rei Macaco, que também foi representado lá no filme do Jack Chan, lá o Reino Proibido. É, eu quando falam o filme do Jack Chan, eu fico meio puto, assim, eu gosto muito do Jack Chan. Mas o filme não é unicamente estrelado por ele. Ele é co-estrelado pelo Jack Chan e co-estrelado pelo Jet Li. Sim, são dois ícones chineses aí. Então, me refaço, estrelado pelos dois. E ó, quer ver uma... E outra coisa, só Jorge, rapidinho. Esse filme é um remake, viu? Já teve um filme já desse... Sim. Ó, quer ver uma coisa interessante? É, ambos, tanto o Jack Chan quanto o Jet Li, já participaram dos Mercenários, velho. Sim. Exatamente. Né? É, então, inclusive, Edu, nesse filme, o Jet Li que é o Rei Macaco. Sim, o Jet Li que é o Rei Macaco. Ah, mas é, velho, você tá dando spoiler do filme. Ué? Não, se bem que não, porque no começo dá pra ver que é. Come, caralho. Não, é verdade. Mano, o filme é de 1900 e eu era moleque, velho. Isso não é mais spoiler, pô. Não, é porque na hora me veio agora o finalzinho do filme, na hora que o Rei Macaco aparecendo e tal. Depois falei, não, velho, o Jet Li já aparece como ele no comecinho, tá certo? Comecinho, sim. Oi, Jorge, que nem diz o Ucho lá dos Chicos, né? De 1900 é minha avó gostosa. Não, não. Acho que essa história de 1900 e minha avó era gostosa é de muitos tempos atrás, velho. É, bem atrás mesmo. Né, cara? Então, né, foi essa a obra lá, esse mangá inspirado aí no clássico chinês. É, esse mangá do Dragon Ball se tornou uma das obras mais importantes, mais populares, mais influentes, não só da cultura japonesa lá no Japão, como também um símbolo de cultura ao redor do mundo. Principalmente aqui no Brasil, que o anime é idolatrado por muitas pessoas, nós não somos diferentes disso. Como é que você acha que o anime Sphere surgiu, velho? Olha aí. Não é, cara? Olha aí. O Dragon Ball tá lá nos animes lá que são responsáveis pelo boom dos grandes animes aí no Brasil, né? E mas ele é considerado... Edu, a Jornada para o Oeste, que é uma obra chinesa aí, ele também, né, usou bastante do próprio conteúdo dele mesmo, né, que foi aquele do Dragon Ball, não foi? Ah, sim, sim, que foi uma obra que o Toriyama havia publicado um pouco antes do Dragon Ball. Isso, ele se baseou também bastante. Algumas pesquisas que eu fiz aqui eu não sei, talvez talvez o Jorge saiba falar melhor que eu. Umas pesquisas que eu fiz aqui, o Toriyama fez o Dragon Ball como uma espécie de laboratório pra fazer o Dragon Ball. Exato. Mas foi isso mesmo. Foi isso mesmo, né? É isso mesmo. Aí, cara. Ainda do Dragon Ball, a gente pode citar o Dr. Slump. Edu, ele falou isso mesmo melhor do que tu. o Dr. Tá Slump. Além do Dragon Ball, que foi uma prévia de Dragon Ball, vamos dizer assim. Ele publicou antes do Dragon Ball a série conhecida como Dr. Slump, que é basicamente a história de um cientista e a sua filha, que é um androide, e as peripécias dele, que é assim, é muito assim, é humor puro, escatológico, eu diria. Né, cara? Humor esse que, diga-se de passagem, tá muito presente lá na obra original também, lá no mangá, que tem um humor um pouco maior do que o do anime, que foi, infelizmente, aí muito mutilado, cortado, salpicado, repicado. Mas isso no Brasil. No Brasil, não só no Brasil. É, a obra original japonesa lá, bonitinho, é sem censura. Eu sei aqui que o pessoal é... algumas pessoas aqui nesse cast que são muito, muito fãs de Dragon Ball, e fora o Jorge, o Eduardo, que é o Neilson e o Spider. Mas o mangá, Neilson, tu leu o mangá? Não, o mangá não cheguei a ler, não. Desculpa, eu retiro o que eu disse. Não, mas... Não é porque eu não li o mangá, que eu gosto menos. Tá certo. Spider, tu leu o mangá? Eu li alguns episódios, sim. Olha aí, em japonês? Em japonês eu vi uns três, cara, umas três revistas da Shonen, na verdade, mas impossível ler, né, cara? Sim. Eu cheguei a ler quando foi publicado, aqui naquele formato original, né, de mangá no português. Olha aí, mas o Jorge, me diz uma coisa, no mangá do Dragon Ball, sabe me dizer se eles fizeram aquele negócio de imprimir ele ao contrário pra... Sim. Fizeram isso? Sim, fizeram isso, sim. Se você prestar, você vê, Dragon Ball, ele tem duas edições. A primeira foi lançada pela Conrad por volta do começo ali dos anos 90. Na verdade, e foi no formato... lançado em dezembro de 2000. Ah, tá, desculpa aí. Não, mas foi mais ou menos por aí que eu comecei a comprar, no começo de 2000. E ele vem no formato meio tankōbon, ou seja, são mangás de cerca de umas 50, 60 páginas. E... eles resultam em cerca de 32 números. Isso, o Dragon Ball Esferas do Dragão, somando com os Zidão 83. Olha aí. Isso que são 32 do Dragon Ball e mais 51 do Dragon Ball Z. Exatamente. Olha aí, olha aí. Uma coisa que eu queria falar aqui pros nossos... Diga-se de passagem, ele comentou dessa versão aí da Conrad. A Conrad também lançou depois, em 2005, ela lançou uma versão encadernada de 240 páginas, que era a Dragon Ball edição definitiva. Ela tava num formato que eles chamam de Kazenban, que elas Sim. são 34, aí ela veio, foram no total de 34 edições, tinha página colorida, coisa inédita, uns extras, bonitinho, edição de luxo, bem legal. Eu cheguei a ler essa, edição Kazemba. Diga-se passagem também, eu ainda tenho essa revista do Dragon Ball aqui, inclusive. Olha aí. Que foi publicado no Brasil. Fotos no post depois do... Mandarei fotos com certeza. Do Spider aí. Mas se o Brasil republica, ela ainda continua sendo mangá ou vira um gibi? Não, depende é mangá, do jeito que ela é publicada. Olha aí, olha aí. Então ela tem diferença. Ela foi publicada no formato de mangá mesmo. Exato. Formato mangá, é. Exatamente. Beleza, beleza. Acho que se eu não me engano, agora ele tá sendo republicado pela Panini em formato tankōbon. Já as 42 edições mesmo. Olha só. Olha. Beleza. Aí, mas uma, antes da gente dar seguimento, uma coisa que eu queria falar pros nossos queridos ouvintes aí, que eu faz um tempinho já que eu não falo, de repente seria importante quando a gente entra nesses casts temáticos de cultura pop, que nós não somos, né, como eu já falei várias vezes, não somos especialistas. Eu procuro trazer aqui sempre alguém que entende talvez um pouco mais do que nós. Então, se existe especialista aqui, é o Jorge. Se ele não souber porra nenhuma, você reclame com ele. Cara, vou deixar viu, né, o contato Jorge? Dele no post pra você reclamar diretamente com ele. Você viu, cara, né, Jorge? Você vem com boa vontade, querendo ajudar, participar, recebe essa aí, Jotim. Não, tem problema não, tô acostumado com essa ingratidão das pessoas, liga não. Não é? Já recebeu um chutão com o que no máximo já, velho. Olha aí, olha aí. Bom, então agora, pessoal, vamos... Eu não ouvi o que tu falou, Edu. Tomou um Kikorudá. Olha aí. Ó, oh, manjadores manjarão, hein? Olha aí, olha aí. É? Essa nuvem voadora é o máximo, obrigado. De nada, tô vendo que já é um piloto e tanto. A gente se vê depois! Bom, então, pessoal, acho que a gente já pode falar diretamente do anime, que é o nosso foco aqui. E eu queria dizer pra vocês o seguinte, eu já mencionei isso lá no cast dos Cavaleiros do Zodíaco, mas eu acho interessante repetir aqui. Pra mim, eu poderia jurar hoje, de pé junto, poderia jurar por qualquer coisa mais importante na minha vida que... Dragon Ball, Fly, as Guerreiras Mágicas de Rei Earth, Fly, enfim, qualquer desses animes do SBT passou antes de Cavaleiros. Eu poderia jurar, cara, que sempre que eu assisti antes, quando na verdade assisti anos depois. Anos depois. Anos depois mesmo. Não dá pra acreditar, cara, não dá pra acreditar. A memória engana. Mas é porque era outra emissora, né, Team Blue, também tem era isso, né? Porra, cara, não dá pra acreditar. Então, cara, o nosso famosíssimo aí, o anime do Dragon Ball, ele é inspirado aí nos primeiros 16 volumes do mangá, que são justamente aí a fase do Goku, mais enquanto criança e coisa e tal, até a fase lá que ele se casa com a Chichi. Aqui no Brasil, a série começou a ser exibida lá no SBT, em 19 de agosto de 1996, no Bondi Companhia da Eliana. Oi! E essa foi a primeira versão do desenho. Na verdade, foram apenas 60 episódios que foram exibidos, né? Que foram dublados aí pelo estúdio Gota Mágica, que tinha lá a supervisão do Gilberto Baroli. E uma curiosidade muito interessante é que essa primeira versão que foi exibida tinha uma música de abertura diferente da música que a maioria do pessoal foi conhecer anos depois aí, quando viu o desenho completo, né? Toca a música original aí, Doc Brown. Vamos desvendar as esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. Vamos decifrar as esferas do dragão. O monstro desconhecido mora ali. Vamos lá buscar as esferas do dragão. Uma viagem no rastro do sol. Vamos revelar as esferas do dragão. É força pra lutar, é Dragon Ball. Tentando conquistar o azul do céu. Trazendo na mente um sonho de caçador. E uma grande armadilha preparar, uma nuvem dourada navegar, viver um fantástico, uma aventura, indo de foi em vão. Confiante nos desejos de vitória, certo de que nada foi em vão. Vamos desvendar as esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. Vamos descifrar as esferas do dragão. O monstro desconhecido mora ali. Vamos lá buscar as esferas do dragão. Uma viagem no rastro do sol. Vamos revelar as esferas do dragão. É força pra lutar. Olha aí, tipo, olha aí. A música original do SBT, né, Edu? Do SBT. Que é, essa, diga-se de passar, é muito mais foda é que essa Globo. É muito mais bacana, essa né, velho? Essa música é muito massa, cara. Caramba. Muito melhor, cara. Aí eu nem aí... sei se o Dr. Brown vai se atrever a tocar aí a da Globo, que é uma bosta. Eu, pra, nossa, sinceramente, na pra verdade, mim é uma porcaria. Cara, não é nem da Globo. Na verdade, seria é da Rede Bandeirantes que... Ah, não, minto. Não, do Cartoon Network. 2002, é. É da Globo, cara. É da Globo. Antes da gente poder conhecer o final do Dragon Ball, né, que a gente só viu esses 60 episódios lá picados no SBT, que foram, tipo, começou passando num horário, dia de semana, depois era só sábado, 9 horas, depois era meio-dia, depois passava no domingo, depois passava era dia de semana. Então, tipo, quem conseguiu ver tudo, viu picado. É. Yeah. Né? Aí, antes da gente poder conhecer o final do Goku pequeno, o que aconteceu com ele tudo, em 99 a Band começou a exibir o Dragon Ball Z. Então, a gente já começou a ver lá o Goku casado, com filho e coisa e tal. E muita gente, tipo assim, pô, como que isso aconteceu? Né? Quem não tinha lido o mangá, não tinha conseguido ver o anime de outra forma. Uhum. Até que, em 2002, a Globo conseguiu lá comprar os direitos para passar o Dragon Ball, né, que ela já tinha conseguido em 2001 os direitos do Dragon Ball Z, em 2002 ela comprou os direitos do Dragon Ball e comprou todos os 153 episódios. E ela fez uma redublagem, dessa vez no estúdio Alamo, né, e que tem uma música de abertura aí diferente da música que nós, saudosistas, gostamos mais. Então, só pra gente provar que ela é melhor, mostra a música feia aí, Doc Brown. Dragon Ball. Vamos conquistar as esferas do dragão. Levar pra luta a garra de um vencedor. Correr e pegar as esferas do dragão. São tantas maravilhas pra descobrir. A fantástica aventura começou neste mundo de emoção que você chegou. Que merda, hein? E esse Dragon Ball passou depois do GT ainda, hein? Porque eles usaram a mesma dublagem do GT. É. Exatamente, cara. Que na verdade, começou no mesmo ano. Mas em 2002, foi o Cartoon começou a exibir o Dragon Ball GT e terminou de passar em 2003. Uhum. Beleza. Ah, e o anime... Né, além desse total aí de 153 episódios, ele tem 4 filmes, que são eles aí, A Lenda de Shenlong, que foi lançado em 86, depois veio A Bela Adormecida do Castelo Amaldiçoado, que é de 87, depois Uma Aventura Mística, que é de 88, e em 96 saiu Em Busca do Poder, que foi produzido para comemorar os 10 anos do anime. Legal. E me diz uma coisa, todo mundo aqui começou assistindo no SBT ou alguém assistiu só na Globo ou pela internet? Eu comecei, cara, assistindo pelo SBT. Pelo eu SBT, também. Cara. Eu também. Inclusive, eu acho a voz do Goku no SBT muito mais massa, que eu lembro que ele fazia uns negocinhos. Tinha um episódio que ele tava no negócio lá das tropas Red Ribbon, que aí tava ele e o Kuririn. Aí aparecia um androide que começava a descer tiro neles. Aí eles estavam desviando do tiro, olhando que eles ficavam fazendo aqueles barulhos, tipo, ai, sabe? A velha era louca, achava de rir. É muito injusto também, Edu, porque a nossa cabeça, tudo que era o primeiro era mais nostálgico, então, né? Só que eu tenho que confessar que a voz do Goku e a do Kuririn é muito mais legal da nova dublagem do que da antiga, cara. Que era cara, eu acho da antiga mais legal. Nossa, cara, é muito ruim, cara. A voz mais songamonga do... Nossa, a voz do Kuririn é terrível no antigo. A do Metricami é legal por causa que a gente já tinha visto no Z, então não conta muito. Fala, Jorge. Ô, Tim Blue, uma curiosidade. A dublagem do Goku no original foi feita por uma mulher. Mas isso não é novidade pra quem já conhece que do Goku grande também é feita por uma mulher, né? Então... Sim, mas a questão é que normalmente as crianças nos animes, elas são dubladas por mulheres. Por mulheres, independente do gênero, né? Exatamente, por causa da voz um pouco mais aguda, tem aquele timbre um pouco mais próximo do infantil, alguns casos, né? Porque, convenhamos que aquela dubladora do Pikachu, putz grila. Aliás, não é nem dubladora. O original, eles são chamados de seiyus. Olha aí. São as vozes dos animes. Olha aí. Que, diga-se de passagem, no Japão são muito mais valorizados que aqui, infelizmente. Nossa, milhões de vezes mais valorizados, eu diria. É, pois é. Fazer o quê? E eu lembro dessa história da dubladora do Goku, mas eu, de repente, eu tô confundindo com quem mais ela dublava. Eu não lembro quais os outros personagens que ela dublava. Pra dizer. Eu acho que ela dubla outros da própria série Dragon Ball, cara. Não lembro agora, cara, mas enfim. Mas aí não renovaram, né? Fizeram outra pessoa dublar. Já tinha passado alguns anos, de repente não era mesmo estúdio, com certeza não era, né? Enfim. Essa nuvem voadora é o máximo, obrigado! De nada, tô vendo que já é um piloto e tanto. A gente se vê depois! Mas, então, Edu, o início do Dragon Ball aí, da série. Lembra quando foi que tu assistiu a primeira vez? Qual o primeiro episódio? Não? Cara, o primeiro episódio que eu assisti foi o primeiro episódio mesmo. Pegou já na estreia. Peguei já na estreia. Ah. Porque nessa época que começou eu era muito piolinho, né, cara? Vida pra mim era assistir desenho animado. Só fazia isso. Era desenho animado e videogame. Olha aí. Então eu lembro quando começou no SBT. Antes já tinha passado a propaganda que o desenho ia estrear. Então eu já fiquei naquela expectativa, né? Eu não, né, lembro das propagandas de estreia, enfim. Ele veio naquelas levas de mudanças de desenhos, que todo ano tinha aqueles negócios. Era nas férias de meio de ano e depois no final do ano. Olha aí. Então o Dragon Ball começou lá nas mudanças do final do ano. Ou na leva da mudança do meio de ano. Então acabou as férias de julho lá, começava aquela mudança de desenhos, né? Porque as férias passava desenho especial. Então, quando começou agosto, que tinha aquelas mudanças, já tinha aquela leva toda, já começava a propaganda. Ah, vai estrear isso, estrear aquilo, não sei o quê, e outro desenho, aquela coisa. Quando passou Dragon Ball, eu falei, nossa, velho, eu tenho que assistir, porque eu já conhecia a história da revistinha Herói, da época dos Cavaleiros. Né? Que, diga-se de passagem, que era editada por ninguém mais, ninguém menos do que o gerente de conteúdo hoje em dia, Cassius Medawar, da JBC. Olha, exatamente. Aí. Olha aí. E aí, Spider, tu lembra? Tu já era um pouco mais velho, deve ter uma memória mais recente. Então, recente, eu consegui. Não, mais evoluída. Eu conheci Dragon Ball através do jogo primeiro, né? Acho que eu já falei aqui. Sim. Conheci através do jogo do Super Nintendo, Dragon Ball Z. Eu não fazia ideia, cara, quando eu jogava Dragon Ball, que era o mesmo. Porque a maioria era Dragon Ball Z, né? Os jogos. A maioria era Dragon Ball Z, que era quando a galera já tava desenvolvida, né? E, os Budokais, principalmente. É. E, não, eu jogava o Dragon Ball Z 1 primeiro lá do Super Nintendo, sabe? Tá. Primeirão lá. E aí eu lembro também, assim como o Edu, eu peguei no primeiro episódio. Porque eu lembro que quando começou a passar, naquele tempo a gente não tinha aquela internet, né? Pra ver de fansub e tudo mais, era mais difícil. Mas eu comecei vendo no SBT mesmo. Em primeiro episódio, assim, igual o Edu vendo as chamadas e era aquela novela pra acertar o horário pra tentar ver o episódio e não perder o episódio, né? Porque senão você ficava perdido. Pois é, opa, pois. Assisti Dragon Ball juntinho com o que você chama de Fly e que eu chamo de Dragon Quest. Isso, que é o nome certo mesmo, né? Ah, Dragon Quest, o cacete. Ai, velho, eu prefiro Fly, Fly, Fly. Fly, Fly, Fly. E que pra variar, o character design é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido Akira Toriyama. Olha só, por que será que é tão parecido, né? Ninguém nunca notou. Ninguém nunca percebeu que o Fly era o Gohan. Não. E tu, Nilson? Eu assisti também. A primeira vez que eu vi Dragon Ball foi no SBT mesmo. Primeiro episódio, igual o Edu lá, já tava na fomeagem já. Jorge já confessou aí que também, né, Jorge? SBT, é nóis. Tipo, Tio Silvio comprou a infância de muitos de nós aí. Olha aí. Que até o Goku bota o rabo dentro da água, né? E vê o peixe querendo comer o rabo dele. Ele pesca com o rabo. Ele toma... É, realmente, ele pesca com o rabo. Aí ele foi, deu uma voadora num peixe parecendo uma baleia, doido. Na verdade, mas aquele peixe era uma espécie de baiacu. Aí é que tá um... Como é que é? Pera aí, só um pouquinho. Como é que é, Jorge? Aquele peixe que ele pesca no primeiro episódio, na verdade, é uma espécie de baiacu. Caraca. E aí, mas... é a piada que o Toriyama sempre faz. É sempre os peixes mais esdrúxulos que você pode achar por aí que ele utilizava pro Goku pescar. E ele sempre enfiava o peixe na vara. Olha o duplo sentido. Caraca. Enfiava o peixe na vara e deixava assando ao calor da fogueira. Mas ele deixava a vara assando? O peixe assando e enfincado na vara. Putz, velho. Mas, cara, então, eu ia comentar um negócio. Aí tem uma incoerência nessa parte. Sabe por quê? Diz que o Goku fica fraquinho quando tá lá pegando o rabo dele. Como que ele pescava com o rabo e não ficava fraco? Na verdade, ele utilizava só o rabo como isca. É, ele não deixava morder, não, Edu. É isso aí. É, eu não lembro tanto assim também, não. Então, ele colocava metade do rabo na água, ficava balançando até que o peixe tivesse a atenção chamada. O peixe pulava para poder abocanhar, o Goku puxava e dava uma voadora no peixe, matando ele assim. Sim. Eu tô olhando aqui agora, ele pelado. Mas é isso aí mesmo. Nossa senhora, é o peixe. Na hora que ele tava carregando o peixe, a Buma vai e atropela ele. Pois é. É bem assim mesmo, Edu. Ele puxa bem na hora que o peixe vai abocanhar, ele puxa e depois dá uma voadeira no... Uma voadora no... Uma voadeira. É, aqui durante muitos anos eu chamava voadeira, mas enfim. É uma madeira que voa. E foi assim que ele conheceu a Buma, né? A Buma foi, atropelou ele. E aí tem início toda a saga do anime Dragon Ball, né, cara? Começa por aí. E uma curiosidade, uma tesourada que os americanos tiraram da versão deles foi aquela hora em que o Goku e a Bulma dormiram na mesma cama. A hora do tapinha, cara. Sim. Essa é uma das tantas, né? É a primeira de muitas. É porque porque que ele fez isso? É porque ele não conhecia outras pessoas, ele só conhecia o avô dele, né? E, diga-se de passagem, é uma referência à obra do Edgar Rice Burroughs, né? Saúde. O autor do Tarzan. É uma referência ao Tarzan. Olha aí. Tem uma no livro, né? Tem uma cena semelhante em que o Tarzan tá viajando e tal, vê que ela é diferente e tal, passa a mão pelo corpo dela e tudo, e nota que ela é diferente dele. Saca? Então o Goku vai tap-tap. É, só que o Goku vai além, né, cara? Só que antes aparece aquela tartaruga, lembra? No episódio 2 lá aparece a tartaruga, que dá água da tartaruga, aí nisso que eles conhecem o Mestre Kami. Nossa, não, veio depois. Não. Nossa, Nilson, tá bem lá na frente. Não, é no episódio 2. Foi um pouquinho depois. Basicamente, o Goku dormiu na mesma cama que a Bulma, rolou um momento tapinha. Nesse momento, o Goku arrancou a calcinha da Bulma e ela não soube. Olha o sono pesado dessa criança. Sim. E aí, depois, eles encontraram a tartaruga e o Mestre Kami. Isso. Nesse momento, o Goku é presenteado com a nuvem voadora. E aí, não. A Bulma pede pro Mestre Kami de presente a Dragon Ball que ele vinha pendurada no pescoço. Não, antes o Goku sai correndo igual um doido, levando a tartaruga, né? Igual maluco, nas costas. E aí, o que que acontece? O que o Mestre Kami pede em troca da Dragon Ball? Vê a calcinha da Bulma. A Bulma não pensa nem 2 segundos e levanta o pijama. Só que o que ela não sabia é que ela estava sem calcinha. Caraca! Resultado... E aí só nariz sangrando. Opa! Resultado, Mestre Kami teve uma hemorragia nasal. Olha aí. A primeira de muitas. Até que ele fala bem assim, esqueci, era pra me ter trazido a câmera. Ah, que isso. Então, basicamente, o Goku ganhou a nuvem voadora por ter salvado a tartaruga, então. Sim. Isso, isso mesmo. Legal. Isso mesmo. Beleza. Essa nuvem voadora é o máximo, obrigado. De nada, tô vendo que já é um piloto e tanto. A gente se vê depois. Então tá, aí ele conheceu o Mestre Kami, coisa e tal, e aí, como é que procedeu depois aí? Quem é que lembra de algum episódio até essa parte aí? Aí eles fizeram o seguinte, depois de ter conseguido a Dragon Ball com o Mestre Kami... Já tinha duas, né? É duas? É, assim. Sim. Na verdade, tinham três. Ah, já tinha três, já. Porque a Bulma tinha uma, sim. Conseguiu a de quatro estrelas do Goku, sim. E conseguiu essa do Mestre Kami. E, na verdade, ela pediu emprestada, né? E por tem um adendo aí. Não é aí que já aparece o Pilaf, já? Como história paralela? Ele aparece no segundo episódio. Pois é, porque eu lembro que era quando eles chegam na ilha, daí mostra o Pilaf indo atrás das esferas, sim, também. Sim, ele mostra... O Pilaf está atrás desde o início, né? Exatamente. É, até porque essa primeira parte, acho que 25, 30 episódios, é a saga do Pilaf, né, inclusive. Sim. Enfim, continua aí. E aí, continuando, a Bulma descobre que depois que ela consegue a Dragon Ball, ela vai se trocar pra poder ir embora, ela descobre que tá sem calcinha. Caraca. Já era. Aí o Goku toma porrada até as horas. Cara, eu tô com um grande problema nessa saga do Dragon Ball, porque a versão do SBT eu assisti a primeira uma vez, e aí depois aquelas picotadas que eu nem sei se eles passavam em ordem. Depois eu assisti na Globo, muito picotada, porque eu acho que eu trabalhava nessa época, eu trabalhava de manhã, então eu quase não consegui assistir, então eu assisti bem, bem picotado, então eu não tenho memórias da primeira saga, é um grande problema aí que eu tenho, então eu tô indo por vocês, velho. Ah, sim. É massa o Long aterrorizando lá os moradores lá, virando aqueles bichos feios, rapaz. É, o Long... A época que o Long aterrorizava vilarejos, raptava mocinhas virgens e os caramba quatro. Mó safadinho ele, rapaz. Mas depois ele se lascava porque tinha que sustentar todas elas. É. Porque continuava pegando, então, né? Não era o suficiente que ele já tinha. Pois é, ele pegava uma e mantinha. Via que dava trabalho, pegava outra pra cobrir a primeira, mas aí as duas davam trabalho pra ele. Aí botaram o Goku... Lembra que botaram o Goku com a roupa de mulher? É, pediram o Goku de mulher. Pra servir de isca, né? É. Uhum. E daí quando o Logo descobre, ele tenta fugir, né? Se transforma num pássaro, né? E sai voando. Uhum. Aí o Goku usa a nuvem voadora e pega ele em pleno voo, assim, né? Olha aí. Mas vocês lembram qual o motivo que fez a Bulma querer juntar as esferas do dragão? Eu lembro. Se eu não me engano, isso, assim, a minha memória pode me falhar, mas ela queria um bom namorado. Exato. Ela queria um namorado, cara. Vê se pode ser motivo pra juntar as esferas do dragão. Eu achava mais digno a vontade do Pilaf, que era dominar o mundo, né, cara? Na verdade, ele não era só um namorado, né, Tim? Era o melhor namorado do mundo. É. No final da saga, mais ou menos no final da saga do Pilaf, nós vamos saber o que aconteceu. É, exatamente. Vocês lembram o que aconteceu quando ela encontrou o Yantia a primeira vez? Tô com apaixonada. Ela começou a lamber o Yantia. E o Yantia tava justamente procurando as esferas do dragão porque queria perder o medo de mulheres. Então ele ficou em pânico quando a Bulma chegou perto dele. É mesmo, cara. Pô. Eu lembro, ele começou daquela tremidinha, só o olho de lado, assim, uh-huh. Não conseguia nem falar. Alguém aqui tem pânico de mulher, não? E aí a gente tem a primeira luta. Fugiu. Em que o... Fugiu do assunto. Fugiu do assunto? Não, é que eu não nem prestei atenção, desculpa. Então tá, segue aí. Vamos fazer de conta que é tu, então. Vai lá. Né? É. Mas enfim, aí a gente teve a primeira luta, né, que o Goku pegou a sério, que foi contra o Yantia. Isso. Isso mesmo. Isso. E o Yantia não morreu nessa luta, olha só. Não morreu, mas tomou um couro do Goku. O primeiro de muitos, né? Não do Goku, mas enfim. Na verdade, a gente tem duas lutas nessa ocasião, né? É o Goku e Yantia e o Pual contra o Long. Na primeira vez ele apanha porque ele tava com fome, entende? Ele fica, tô com fome. Eu lembro disso também, eu acho que é a primeira ele fala vez assim, ele apanha. Ele fala bem assim, eu tô com fome e não consegue lutar direito. Fica igual doido, parece eu trabalhando, cara. Não consigo trabalhar com fome. Consigo trabalhar com leite se eu tiver com fome. Né, cara? Mas como é normal de todas as histórias, depois que eles brigam, depois eles se tornam amiguinhos. Na verdade, o Yantia tá se junta a eles lá disfarçado pra querer roubar as esferas do dragão. O Long também tá junto com eles, porque ele, no final ele quer roubar o desejo. E tá todo mundo indo atrás das esferas. É. Yeah. Aí. Eduardo, acho que você esqueceu um pequeno detalhe. O Olong e o Pual são colegas de escola. Isso, a escola de morfia, né? É, de morfia. De transformação, exato. É, é verdade. Na verdade, é. O Olong é primeiro, o Pual. Acho que o Pual e o Olong estudaram na mesma escola, né? Isso, assim. Isso, eles são colegas de sala. É, escola de Henshin. Isso. E é isso. Puta que pariu, Neis. E o Olong, ele é mais fraco do que o Pual. O Pual consegue se transformar de forma mais precisa do que o Long. Na verdade, os dois não conseguem se transformar de forma precisa. Mas os dois... o Pual ainda é melhor. É, o Pual é um tiquinho só melhor, mas pouca coisa, porque se você prestar atenção, as transformações do Pual parecem as do Ditto. Ditto! Não, mas quando ele se transforma no Goku, fica estranho. Pois é. Fica, aquelas... fica parecendo que levou um choque, cabelo. Pois é, e aí você vê a guerra de transformação. É o Pual se transformando no Goku e o Olong se transformando na Bulma, velho. É. A Bulma depois da feijoada. Não, a Bulma gordona, né? A Bulma expansuda. Cara, aí é depois que tá todo mundo junto que eles encontram com a Chichi, né? É, mas aí... Mas antes o, parece que o Pilaf decide tentar pegar as esferas, né? Não, então, ele já tá procurando. Não, mas nessa hora eles encontram também. Eles parece que eles encontram, porque a Bulma tá num caminhão, num trailer, uma coisa assim. E aí o Pilaf encontra com eles, vê uma esfera e tenta pegar. Mas aí parece que ele não consegue pegar. É, ele não consegue. Porque o que acontece? Tudo teve uma confusão, porque... Era o Yamcha tentando invadir o trailer da Bulma pra poder pegar a esfera do dragão. Era o Pilaf tentando fazer as coisas, mas se deu mal. E aí, no meio do caminho, quando o Pual e o Olong estavam tentando um tirar o outro de dentro do trailer, o que que acontece? O Yamcha encontra a Bulma pelada. E pega as esferas da Bulma. Realmente, é isso aí mesmo. Aí, não, ele fala bem assim, nossa, que Dragon Ball tão macia. Tanto que um pouquinho antes... Quando ele percebe, né, cara? Lembrando que um pouquinho antes ele vai procurar lá o que tá dentro do trailer, ele sobe a cabecinha numa das janelas do trailer, o que que ele encontra? A Bulma tomando banho. Puta merda. O cara tem pavor disso, né? Então, assim, uma coisa que eu quero saber é o seguinte, eles conhecem a Chichi antes ou depois do primeiro pedido? Antes. Bem, eles nem têm as sete esferas ainda. Sim. Sim. Então aquela uma das esferas eles conseguem com o pai da Chichi, com o Rei Cutelo. Ah, mas o fogo na montanha é antes disso ou depois? Antes disso. É nessa ocasião. A Chichi encontra com o Goku e fala que tá precisando de ajuda pra encontrar o Mestre Kami, porque a montanha tá pegando fogo. Isso, aí eles vão lá e chamam o Mestre Kami pra ir na... Isso, ajuda. Aí o Mestre Kami na montanha dá um Kamehameha pra destruir o fogo. O Goku já dá um migué aí e já leva a Chichi pra dar uma volta, entendeu? Na verdade, assim, o original, assim, eles queriam chamar o Mestre Kami porque o Rei Cutelo, que é um dos discípulos do Mestre Kami, ele sabe que o Mestre Kami tem um leque chamado Bashosen. Sim. E que esse leque, o Rei Cutelo queria utilizar pra apagar o fogo da Montanha de Fogo. Exato. Só que o Mestre Kami deu aquela velha desculpa. Ah, usei pra parar a panela na cozinha, sujou, joguei fora. Caraca, puta merda. É bem bom. Mas tu falou que o Rei Cutelo é discípulo. Não, cara, ele chega a usar o Bashosen e acho que ele não funciona. Não, na verdade não é nem por isso, é por causa que assim, era pra ele pegar o Bashosen, só que assim, o Bashosen, o Bashosen era utilizado pelo Mestre Kami pra poder acender o fogo do fogão dele, só que aí sujou de óleo e ele jogou fora. Aí o que que ele falou? Ah, não tem problema, eu mesmo vou lá apagar o fogo. Pegou a outra tartaruga amiga dele, e foi em direção à Montanha de Fogo. É nessa hora, inclusive, é uma hora bem importante, porque o Mestre Kami acumula força lá pra soltar o tal do Kamehameha, e ele diz lá que aprendeu isso com 50 anos de treinamento. Aí o Goku vai lá e tenta fazer a mesma coisa daí. E consegue. E consegue. E ele destrói um carro nessa hora. O interessante é que o Mestre Kami é bem fraquinho, é um velho decrépito. E aí ele tira a camisa e fala pra Buma, viu como eu sou forte? Mas aí na hora que ele vai usar o Kamehameha, ele usa o modo turbo dele lá. Eu achei muito interessante essa parte, porque eles referenciam isso no Fatal Fury, né, cara? Sim, cara, eu ia comentar isso. O Mestre Tung faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Ele fica fortão, assim. E o interessante é que depois que ele fala, o Spider, não tenho certeza se ele fala pro Goku se é 50 ou 100 anos, mas enfim, tá? Acho que foram 50. E aí ele e o Goku só de ver imita e consegue dar um Kamehameha ali, né? E ninguém dá bola, né? Na verdade ele não, mas quem faz... o Mestre Kami deu. Não lembro. Que ele disse, não, eu acho que ninguém viu. Acho que ninguém viu. Não, ele tava escondido num cantinho, ele viu, ele olhou. Ah, é assim? Aí ele pegou, repetiu. Pô. Não é igual do Mestre Kami. Não, ele disse assim, não é igual o Mestre Kami, não sei o quê. Aí o Mestre Kami vê, vai ali e diz pra ele o seguinte, que depois que ele terminar a jornada dele, pra ele procurar ele, que ele vai treinar ele. E tem um fato bastante interessante. O vovozinho, ao qual a gente citou bastante, o Mestre Kami pergunta pelo vovozinho, o Son Gohan, que na verdade foi discípulo do Kami. Eu ia dizer agora, quando tu falou do Rei Cutelo, que ambos eram discípulos do Mestre Kami, né? Sim, os dois são. O Mestre Kami é bem velho, ele tem mais de 300 anos, se eu não me engano. Sim, é isso aí mesmo. Porque ele bebeu de uma água, não sei do que lá, enfim. Achou Shinsui que ele conseguiu com o Mestre Karin. Isso, exatamente. E aí ele vive, já é por isso que ele já tem tantos centenas de anos aí. Mas enfim, então daí interessante, ele... Só um detalhe importante, que é nesse momento que o Goku tá indo lá pra ajudar a Chichi, que ele tá dando a voltinha igual o Spider falou, que a Chichi vê que... Não sei se ela vê que o Goku é inocente, já usa de maldade, o que que ela faz. Ela já propõe que o Goku se case com ela e o Goku fala, não, é o caso. Ah, é verdade. É porque ele achou que tinha a ver com comida. Exatamente. E aí nessa viagenzinha de nuvem que o Goku tenta fazer a mesma coisa que ele fez com a Bulma, né? Só que com o pé, né? Mas antes ele deu duas pesadinhas na Perea. E a Chichi tocou ele da nuvem, caiu lá de cima. Essa nuvem voadora é o máximo, obrigado. De nada, tô vendo que já é um piloto e tanto. A gente se vê depois. Pelo meu roteiro, é agora, depois que o Goku aprende o Kamehameha, que o Pilaf rouba as esferas. Olha aí, e aí ele consegue juntar as esferas, não é? Sim. Isso. Consegue juntar as esferas. Aí o Pilaf rouba e fica com as 7. E ele fica preso lá naquele negócio lá. Sequestra, né? Todo mundo, prende todo mundo e ele convoca o desejo. Na hora que ele faz o desejo, o Goku consegue, rola uma treta lá, o Goku consegue ver pela janela a lua e se transforma em Ozaru, né? Ozaru. Ozaru hoje na nossa linguagem pop, que na época era macaco gigante. Tipo isso. É, macacão. Só que você esqueceu de um pequeno detalhe. O desejo que foi feito. A calcinha. Não, mas o desejo é feito depois que o Goku começa a quebrar tudo e que eles estão fugindo, não? Não, é antes. Eles são presos por justamente terem interferido no desejo do Pilaf. Que é o Oolong chega lá e fala, ele pensa mais rápido, eu quero uma calcinha da Bulma! É mesmo, eu achei que isso vinha depois, mas eles estavam fugindo. Que merda, mas é mesmo, tô no roteirinho aqui, tá antes. Que merda. Yeah. E essa porcaria aí influencia lá no GT, hein? Pois é. E aí o que que acontece? Pouco depois, o Pilaf fica putão, vai matar todos eles com um domo lá, que eles são presos. E aí é quando o Goku vê a lua e se transforma pela primeira vez em Ozaru. Macaco gigante. Macacão. E aí então, agora, me diga uma coisa. Como é que eles deduzem que cortando a cauda do Goku, ele vai voltar normal? Quem? Eu acho que o Goku comenta a história. O avô dele morreu por causa de um monstro numa noite de lua cheia. E que quando ele acordou, ele tava sem a cauda. Ele não lembrava o que tinha acontecido, mas ele tava sem a cauda. Mas como é que o avô dele morreu se ele cortou a cauda, né? Eles deduziram isso, que ele viu a lua e o avô dele tentou, cortou a cauda dele, mas morreu. Essa parte fica bem evidente que é uma dedução deles, conforme ele vai contando a história. Ah, legal. E o interessante é que eles não falam pra ele isso, né? Sim. E o Goku só se dá conta disso quando o Vegeta, lá na Saga Z, se transforma em Ozaru. É isso aí. Ele passa todos esses anos sem saber, cara. Puta que pariu. Que merda. Porque também eles não contam e fica com medo de contar pra ele, né, cara? É, fica por isso. É, na verdade, eu acho que eles ficam com pena de contar que ele mesmo matou o avô, né? Tanto que os quatro, depois da história, ficam com medo e falam pra ele, então não olhe pra lá. Daí ele, pra lá onde? Quando ele olha, já era. Ele se transforma. Já era, acabou, ele está destruindo todo mundo. É, aí depois eles cortam a cauda dele, acho que é o Long, né, que vira uma tesoura. Acho que foi o Paul que virou uma tesoura. Na verdade, eu acho que não, porque acho que o dia amanhece e daí que ele volta ao normal. Não, eles cortam o rabo. Não, é cortando o rabo. Um dos dois se transforma em tesoura e corta o rabo dele. É o Paul. É o Paul, eu imaginava que era o Paul. E aí, eles terminando essas questões da primeira saga do Pilaf aí, o Goku vai pra casa do Mestre Kami pra treinar, não é? É isso mesmo. Percebam o que aconteceu no final da saga. Todo mundo conseguiu o desejo, menos o Pilaf. Coitado do Pilaf. A Bulma conseguiu o melhor namorado do mundo, o Yamcha. Vamos colocar melhor entre três aspas aí, né? Não, né? Até aquela época era. Sim. O Yamcha perdeu o medo de mulheres. O Pual conseguiu a calcinha da Bulma e todo mundo Long, ficou feliz. O Long conseguiu a calcinha da Bulma e todo mundo ficou feliz. E o Goku ficou sem a esfera do avô dele. Não, ele ficou sem o rabo mesmo. Sem a esfera. Ele perdeu uma esfera e o rabo. É. Tadinho. Porque ele não consegue nem. Depois ele não consegue nem andar por causa que ele não consegue ficar em pé com o seu rabo. É equilíbrio, né, cara? É. Isso aí. Mas e aí a gente começa a saga de preparação pro torneio, né? Que o Mestre Kami disse que tem um torneio que ele quer que o Goku participe. E aí. O Goku tá lá, fica treinando com o Kuririn, né? Que é um amigo que ele conheceu, né? Finalmente, logo... Antes deles começarem deles começarem a treinar com o Mestre Kami fala que só vai treinar eles se eles trouxerem um ajudante. E os dois lá partem na jornada e tudo até eles conhecerem a Lante. Ajudante? Isso no anime no original e no mangá, eles falam que ele só vai treinar os dois se trouxer uma mulher gostosa. É, uma mulher linda. Uma mulher linda. Lembra que o Goku não sabe diferenciar. Ele fala pro Kuririn que. Como é que o Kuririn consegue diferenciar uma mulher de um homem só olhando? Por aí. O Goku traz uma mulher bem feia. Na verdade, ele mostra um homem. Puta merda. Um negão, pra ser mais exato. Mas aí tem a... Eles conhecem a Lante, né? Que tem uma personalidade bem marcante e que é... Pô, eu gosto muito da Lante, cara. Tem a dupla personalidade mais massa dos animes, cara. Espirra e troca de personalidade. A Lante, pra mim, é a inspiração que levou Akira Toriyama a criar o Super Saiyajin. Porém, quando ele vai fazer a Saga Z, ele confessa depois, quando perguntam pra ele sobre a Lante, e ele diz que esqueceu completamente da personagem, não sabe porque... Esqueceu, por isso que ele não colocou mais no anime. Ele lembrou depois na Saga do Buu. Puta que pariu, por que, cara? Se o Super Saiyajin nada mais, nada menos é que a Lante, que ela é morena, ela espirra, fica loira e malvada. Né, cara? E uma cabe aqui uma pergunta: Dragon Ball é mais antigo que Ramameio? Nem sei o que é isso. Eu acho que é, Edu. Mas. Ramameio é um mangá também que trata de maldições. E as maldições são justamente. Tem o Rama, né? O personagem principal, quando ele cai na água molhada, ele vira mulher. Ele é um homem, vira mulher. É da mesma época. É da mesma época de 86. É do mesmo ano. Será que Dragon Ball influenciou Hamamei ou Hamamei influenciou Dragon Ball? Pelo menos na verdade, personagem? Na verdade, Dragon Ball influenciou 87, Neilson. Sim, 87. Então, pode Dragon mais... Ball influenciou Hamamei. Ó, Lante influenciou Hamamei. Olha aí. É? No original, o Mestre Kame fala, me traz uma garota piti-piti. Ele fala... Piti-piti, caraca. É, piti-piti. É em japonês que ele fala, não tem? Como é que ele fala em japonês, Inês? Piti-piti. Ele fala assim, piti-piti, pô. Aí ele fala assim, piti-piti? É. Em japonês também? Aham. Tá ligado que fala isso mesmo, pô. Aí o Kuririn fica com aquele olho de doido assim, vou trazer a melhor mulher, vai ficar doido. No mangá, o Kuririn fala assim, você quer uma mulher assim, com cochicha na orelha do Mestre Kami? As preferências que ele acha legal. E o Mestre Kami concorda. Olha só. É até que ele fala bem assim, não vai trazer um com o peito caído não, hein. Ele fala na tora. O fato é que a Lante começa a viver na ilha, né? E aí começa o verdadeiro treinamento do Goku e do Kuririn, né? Isso. E o treinamento basicamente é com excesso de esforço, né? Então o Mestre Kami manda eles procurar pedra, depois carregar essas pedras, né? Daí manda eles entregar leite depois, então eles têm que subir montanha, andar pela floresta... Cara, eu fiz treinamento do Mestre Kami. É verdade, ele entregava leite. Capinar. E isso com as mãos. Diga-se de passagem, com um casco de 20 quilos nas costas. Nas costas, exatamente. Depois ele formaliza isso, né? Todo esse peso e tudo mais, ele acaba falando, não, então agora vocês já passaram por isso, vocês vão passar a usar esse casco aqui nas costas, né? E aí eles vão indo até chegar no treinamento final deles... Que é passar por desafios perigosos na floresta lá. E né? Um casco mais pesado. Um casco mais pesado. Caraca. Então, terminando isso... Isso começa aí e é uma coisa que se segue até o final da saga. Treinamento com peso, com sabe? Sempre a mesma premissa. Isso. Assim. Isso. Tem uma parte engraçada aí, Spider, que o Goku pega a rocha e uma pedra grandona e empurra ela pra lá, pra cá, e o Mestre Kami ficou olhando assim, todo sem graça. Na verdade, o Mestre Kami disse que o treinamento deles chegaria ao fim quando eles pudessem empurrar uma rocha, assim. É. Aí eles vão lá e conseguem. Eu quis dizer essa outra aqui, é uma maior ainda. Uhum. Aí o Goku pega, não, o Goku ainda pega e tenta empurrar, só que não faz nada, né, aquela grandona. Ah, isso. Essa nuvem voadora é o máximo, obrigado. De nada, tô vendo que já é um piloto e tanto. A gente se vê depois! Eu sei que depois do treinamento aí chega o famoso ápice dessa segunda saga aí, que é o torneio de artes marciais, né, cara? Isso, o torneio de artes marciais, cara. E a parte que eu mais me lembro do anime é essa, cara. Do treinamento e do torneio de artes marciais, né, cara? Exatamente, o 21º torneio de artes marciais. Exatamente. Ô, Jorge, tu lembra qual foram os personagens que participaram desse torneio? Goku, Kuririn, o Jack Chun, que é o Mestre Kami disfarçado. Isso, que foi uma homenagem ao Jack Chan, né? Sim. Eu não lembro o nome da personagem, mas é uma lourinha que na luta contra o Jack Chun, ela fica de lingerie. Putz. Tem o porcão lá, o que fede, o cara que fede, esqueci o nome dele agora. Tem um fedido bactéria, lá. Bactéria, eu acho, uma coisa assim. Isso, bactéria. Que por bactéria, acaso ele é derrotado pelo cara. Tem aquele monge hindu lá que dá o golpe. Que é o Nan. Golpe Ultraman. Nan. Inclusive, o Nan, eu esqueci de falar no cast do Street Fighter, mas o Dalsim foi inspirado nesse Nan, hein? Inclusive, a história do Dalsim é muito parecida com esse. É mesmo? O Nan tava no torneio porque ele queria ganhar o prêmio pra ajudar a aldeia dele. E o Dalsim tava no torneio Street Fighter justamente pra vingar a aldeia dele que foi destruída pelo Bison lá. Eles são muito parecidos os dois. Os dois são hindus e coisa e tal, enfim. Aí tem outros personagens que eu lembro que é o Jiran, que era o Pterodátilo lá. Isso. E o Lampa também. O Jiran, ele foi a primeira luta do Goku. Fácil demais. Foi fácil demais, exatamente. E aí o torneio... nome da mulher que tu falou, Jorge, é Hanfan? Isso, Hanfan, isso. É, eu não sei se é no começo, acho que é antes de entrar no torneio, que um detalhe importante que o Mestre Kami pede pra eles tirarem o casco. E pra, acho que eles testarem, pra ver se eles conseguem andar mais rápido ou pular mais alto. Pular mais alto. É, daí eles se sentem muito leves, assim, né? Sim, daí eles correm rápido e pulam alto também. Pulam alto pra caramba, assim. Sim, então... sim, sim. E aí a gente caminha pra luta final, que é entre Jack Chun e Goku, né? Sim. Tanto que a semifinal é o Jack Chun contra Han Fan. Não, a semifinal é o Kuririn versus Jack Chun. É. Isso. E o Goku contra o Nan. É, o Goku contra o Nan e... Não, se não me engano, o Jack Chun lutou contra a Han Fan lá, da Lingerie. Não, quem lutou foi o Nan. Foi o Nan que lutou, né? As lutas foram o seguinte, olha só. Todas as lutas eram o Kuririn versus o Bactéria, o Kuririn ganhou. Era o Jack Chun versus o Yantia, o Jack Chun ganhou, obviamente, né? A primeira derrota aí do... A primeira de todas as outras, né? O Nan versus a Han Fan, né? A Lan Fan, isso. E o Jack Chun tava lá torcendo por ela, e quando o Nan ganhou ele ficou puto. Batendo uma mulher. O Goku versus o Jiren. E depois aí nas semifinais foi o Kuririn versus o Jack Chun. E o Goku versus o Nan. E aí depois que o Nan perdeu pro Goku, né? Aí o Jack Chun foi lá e disse pro Nan aqui que o Nan queria comprar água pra vila dele lá, que tava sem água, porque aconteceu alguma coisa com o rio. Enfim, ele queria o dinheiro pra comprar água. Aí o Jack Chun disse assim, olha, se você for comprar água aqui, né, vai passar vergonha, não sei o quê. E aí ele deu uma daquelas cápsulas da Corporação Cápsula lá, sabe? E aí ele levou um caminhão-pipa lá de água lá pra aldeia dele lá. Graças ao Jack Chun aí. Foi muito legal essa parte, cara. Bem legal mesmo. Querendo ajudar. E aí foi pra final, né, Spider? Aí vamos pra final, né? E aí o Jack Chun e o Goku começam a lutar e meio que de igual pra igual, assim, né? E... Na verdade, o Spider, o Jack Chun tava se contendo muito. Isso é. Isso que eu ia falar, né? Ele... Enquanto contra o Goku, porque ele queria mais testar eles. Isso, exatamente. Eles lutam de igual pra igual, mas naquela, né? Ele tá limitando o poder dele, né? Isso. E na luta do Goku contra o Jack Chun... Tem uma outra homenagem aí ao Jack Chan, né? Porque o Akira Toriyama confessou que ele gostava muito de filmes de artes marciais. E na época, o Jack Chan tava começando a aparecer. E até, inclusive, ele implanta na animação um dos golpes que o Jack Chan usava nos filmes, que era o Drinking Box, né? Que é o punho bêbado, que foi trazido com outros nomes aqui no Brasil. Uhum. Que o Jack Chun finge que tá bêbado, né, e coisa e tal. É bem legal essa homenagem. Tem um detalhe... Tanto que tem um detalhe na tradução brasileira do mangá, que lá no Japão, eles citam, inclusive, a maioridade das pessoas pra beber. Olha aí. É. Qual é que é? Tem um... É 21, né, no Japão, né? É, no Japão é 21. Aqui é um pouco mais baixa. É. Tem uma... Só pra gente não se ater muito aos detalhes, mas tem uma coisa muito, muito bizarra que acontece nesse episódio... da final, ou nos episódios da final, que são 3 episódios, que a lua cheia aparece novamente. É, na verdade, a lua cheia aparece novamente? Não, a lua cheia sempre esteve ali. A questão é que o Goku não tinha rabo. E nesse episódio, o rabo dele tá grande de novo. Exatamente. E o que a gente sabe que acontece quando ele tá com o rabo, tem o rabo e a lua cheia, né, pinta no céu... Exatamente. O Zabu destruindo tudo. E aí acontece uma coisa bizarra, que é o Jack Chun lança um Kamehameha sobre a lua. Caraca, destrói a lua, cara. Fazendo a lua desaparecer. E aí o Goku volta normal, né? É, antes. E olha que é interessante que não é a primeira vez que a lua some. Não, é a primeira vez. Aliás, é a primeira vez, mas não é a única. Sim, mas aí é em outra saga, né? É, em outra saga. É, isso é meio bizarro, porque depois tá, a lua foi-se, mas e daí, né? Como é que fica? Essa nuvem voadora é o máximo, obrigado! De nada, tô vendo que já é um piloto e tanto! A gente se vê depois! E aí no final, o Goku volta, ressurge sobre os escombros lá depois da destruição. Todo mundo tava chorando, achando que o Jack Chun tinha acertado o Goku, né? Isso, exatamente e tal. E o Jack Chun acaba por vencer o torneio, né? Derrota o Goku, muito por pouco ali, mas derrota. É, realmente, o desafio ficou mesmo quando ele se transformou em Yanzara, né? Porque... Isso, exatamente. Era força não calculada, né? É. Na verdade, é 100 vezes a força do seu estado humano normal. Caraca. Olha aí. Pariu, cara. Esse detalhe eu não lembrava. Olha aí. Pois é, eles falam no mangá, inclusive. Olha só. O mais interessante é que o Mestre Kame gastou todo o dinheiro do, que ele ganhou do, do torneio no, com o Goku, comeu tudo de, o dinheiro com comida. É, por aí. Comia, né? E comia. Mas aí nós temos o Jack Chun sendo, sagrando-se aí o vencedor desse torneio das artes marciais, né? Isso. E a gente termina aí a saga do, do Jack Chun e o torneio das artes marciais, né? Exatamente. E aí, o que, que vem depois, Edu? Aí depois começa a saga das forças Red Ribbon. Olha só. Né? O comandante Silver lá começa a querer reunir as, as esferas do dragão. O Goku, depois do torneio, resolve dar uma passeada por aí, vai fazer uma, um encontro com a Chichi lá na, na vila do Rei Cutelo, fica lá com ela um pouco e tal, e descobre lá uns rumores lá e tudo sobre a Torre do Norte. Então ele vai lá pra Torre do Norte é, enfrentar os vilões que estão lá na Torre do Norte lá, que estão controlando o pessoal e tudo, e estão em busca das esferas do dragão. Exato. Aí lá, nas, lá, lá na Torre do Norte. Então primeiro... nessa Torre do Norte é, é onde aparece o primeiro de todos os androides, né? Que foi o Android número 8, né? Uhum. Sim, é, mas ele aparece mais pra frente. Sim, mas era na Torre do Norte. É, na Torre do Norte, mas bem mais pra frente. É. Tá, pois é, mas eu já quero ir mais pra frente, entendeu? Não tem nada aí interessante. Uai, não vai falar de quem que o Goku derrotou lá, não? Ué, o Silver? Eu acho que o Eduardo quer puxar é qual a referência do Coronel Metallic. Sim, o Exterminador. Exato, Exterminador do futuro. Mas foi o Silver primeiro, Edu. Não, então beleza. Então ele derrota lá o Silver, depois ele luta contra o Metallic, que é lá, né, igual o pessoal já referenciou aí, uma homenagem ao Exterminador do Futuro. É escarrado, e, né? Escarrado tudo. Depois tem aquela luta lá ridícula contra o Ninja Púrpura. Nossa. E depois lá ele conhece um Android 8. Exato. Né? É. E ele faz isso aí tudo, diga-se de passagem, é tudo em um dia só. E sozinho. Sozinho. Sozinho. Né? Aí depois que o General Silver foi derrotado, quem passa a perseguir as esferas pra Força Red Ribbon é o General Blue. Aí ele vai até a Vila Pinguim. É o General White, na verdade. Peraí, na mesma saguinha aí, né, na torre, ele conhece o Android 8, depois eles destroem o Bayon, o Buyon, né, o bicho roxo, aquele que o Goku congela ele abrindo um buraco na parede. Sim. E depois ele vai e enfrenta o General White, né? Isso, e daí o General White descobre que segurando no rabo do Goku ele fica fraco, lembra? Olha, rapaz, não isso tem aí. Isso aqui na minha... fonte tá... Ah, é verdade, ele não sei se por acidente ou propositalmente o rabo tá lá do sopa, ele segura, quando ele segura ele vê que o Goku começa a dormir, assim, fica fraco, né? Exatamente. É, exatamente. Tá certo, isso mesmo. Isso aí. E aí o Android 8 parece que ajuda ele, alguma coisa assim, e ele pega um daquelas pessoas da aldeia, da vila lá, como refém. E aí aparecem outros personagens depois, mais pra frente ali, tipo a Heist, a coisa assim, enfim. E termina, né? Depois vem quem, Edu? Depois aí começa... Agora já é o General Blue, né? Você pulou ele, não, né? Não, é ele. Ah, tá. E aí, então... vem o Terry Bogard, né? Terry Bogard, porque tem o General Blue, velho. Exatamente, é o dublador do. É o Marcelo Campos, é o dublador do General Blue. Ah, SBT, pode ser. Né? O SBT. E é o primeiro general afetado que você encontra por aí. Cara, tu tem alguma coisa. E o general se chama Blue. Será que. Team Blue não. É o General Blue? Não! Não sei, ó. A sua inspiração foi o General Blue, Team Blue? Não foi. Você é do time Blue, do General Blue? Meu Deus do céu. O Eduardo foi fundo nessa, hein? Não, então. Aí então o General Blue começa a perseguir as esferas do dragão. Ele vai na Vila Pinguim. Isso. Quem que mora na Vila Pinguim? Arali. Que é a personagem do Dr. Slump, que o Jorge falou mais cedo aí também. Olha aí. Né? Aí o Toriyama faz um crossover aí com a outra série dele aí, o Goku encontra com a Arali, que é até bem legalzinha essa parte. Caraca, não fazia ideia disso, cara. Vai. E o mais interessante é que a Arali manda o General Blue pro espaço, velho. É, a Arali é fortíssima. É, velho. Ela é fortíssima. Caraca. Mas enfim, né, terminando, o que eu lembro dessa saga do General Blue aí, da luta deles aí, é É quando o Goku e o Kuririn ficam embaixo d'água lá, sem respirar, que me dava uma agonia, rapaz. Tem uma parte que eles tinham que atravessar um lugar lá embaixo d'água. Pra mim era muito agoniante aquilo ali, enfim. Ah, é uma passagem que eles têm que passar, né? Isso, que eles têm isso. Que mergulhar pra entrar no... Ah, puta merda, aquilo ali é foda. É angustiante mesmo, é muito tempo. Exatamente. Eles, nesse meio tempo, eles mandam atacar a casa do Kami também, né? Porque o cara quer buscar o radar dragão lá, acha que o Mestre Kami é o criador, porque mencionam o Mestre Kami lá. Exato. Eu pensei que o Kuririn ia morrer afogado, já tava quase morrendo, já a respiração já... Então, daí, eles vão pra saga do Comandante Red, não é, Edu? É, então, aí depois que eles, né, derrotam o General Blue lá na Vila Pinguim, o Goku, me parece que o Goku tá indo em direção à Torre Karin. Isso mesmo, Edu, isso mesmo. Né? Quando ele chega lá na Torre Karin, ele encontra lá com o índio. Deixa eu ver o nome dele aqui. Upa. Upa. Então, ele encontra com o índio Upa e o... Não, na verdade, ele encontra com o Bora... E o filhinho dele, que é o Upa. Isso. Exato. No SBT, parecia que era uma menina. É. Na verdade, é bem andrógeno, né, cara? É meio andrógeno. Sim, é bem andrógeno. É bem andrógeno. E nessa hora aí que ele tá lá com o Upa. Mas e tal, a gente sabe que é um menino, porque depois no Z aparece ele, né, no caso. Crescido. Isso. Aí lá, quando o Goku tá lá, junto com eles, aparece o primeiro grande... Eu acho que é o que eu considero, né, cara? O primeiro grande... inimigo do Goku aí, o primeiro perigoso mesmo de todos. Sim. Que é o Tao Pai Pai. Sim. O único que conseguiu derrotar ele, né, Edu? Sim, cara. E diga-se de passar, ele não só derrotou, como ele humilhou o Goku. Quase matou o Goku, né? Né, cara? Ele humilhou o Goku ali feio. O Tao Pai Pai, que tem um modo de viajar muito mais legal do que o do Goku, né, com a voadora. Não é, cara? Eu acho que é uma homenagem ao Thor, uma referência ao Thor. É o Thor, né? É, porque originalmente ele roda o martelo e, tipo, arremessa o martelo. Não, mas eu acho... pelo arremesso do martelo. Não, mas eu acho que é mais... eu acho que é uma homenagem ao Hércules, porque o Hércules amarra uma pedra lá na viga, né? Na biga. E aí toca a pedra com aquela corda amarrada e puxa eles e eles atravessam o mundo. Sim. Tanto que o tal Pai Pai, ele pega, arranca um pilar ou isso. Uma árvore. Isso, e joga. Taca a árvore e surfa em cima. É, velho, isso mesmo. Ai. Ele vira tipo um surfista prateado. Por aí. Gente, Pai Pai é o surfista púrpura. Então, é. Edu, daí ele. E, o Tao Pai Pai. Tao Pai Pai quase mata o Goku, né? Então daí ele vai embora, pega as esferas do dragão, né? Junto com o radar, se não me engano, o radar junto, né? Não foi? E mata o Bora. E mata o pai do índiozinho. O pai do Upa. Né? Aí o Goku. Quem ajuda o Goku, me parece que é o Upa com uma semente dos deuses. Isso. Né, que ele dá pro Goku. Aí o Não é a semente dos deuses, não. Na verdade, o Goku tá bastante ferido, tá muito fraco. E adivinha quem aparece nessa história toda aí? Yajirobe. Ah, o Yajirobe que aparece. Acho que não. Eu lembro do Goku Yajirobe dormindo. E acordar dentro da tenda com o índio cuidando dele, cara. Então, mas ele tá fraquinho. Aí ele descansa e tal. Chega o Yajirobe, sobe com o Goku nas costas. E lá em cima, na torre do Mestre Karin, ele recebe a semente dos O Goku sobe sozinho. O Goku sobe sozinho. Ele conhece o Yajirobe quando ele chega lá em cima. Exatamente. Ele sobe depois, mais pra frente, com o Yajirobe nas costas, mas é bem mais pra frente. Na verdade, é o... A primeira vez ele sobe sozinho, tenho certeza. A primeira vez ele sobe sozinho, eu lembro bem, porque no SBT repetiu depois dessa... Ah, tá certo. É a segunda vez que acontece isso. Isso. Segunda vez. Que é quando até contra o Piccolo. Isso. Aí o Goku vai lá, sobe e encontra com o Mestre Karin, que depois lá de fazer umas pegadinhas do malandro com o Goku... Sim. Vai lá e concede pra ele a água da vida, né, que supostamente daria o poder pra ele. Aí quando ele toma a água da vida... A água sagrada, aliás, desculpa, né? É. A água sagrada. E volta lá, mais forte, mais recuperado e tal. E come uma sementinha dos deuses. Aí ele volta pro segundo combate dele contra o tal Pai Pai. Só uma observação, essa água é a mesma do Mestre Kami, tá? Isso é importante. Cara. Na verdade, não. É a mesma, porque o Mestre Karin fala que o último a subir e conseguir bebê-la foi o Mestre Kami. Exato. Sim, mas não foi a mesma água. Ah, sim, sim, mas é figurativamente falando, entendeu? Tá, qual seria a água do Mestre Karin? Porque a água que o Mestre Karin deu pro Goku, na verdade, foi um placebo. Isso, o Mestre Karin até fala que o negócio era jornada pra chegar até a água, não sei o que e tal. E no fim não é nem isso, porque... Bom, de repente até aí era, porque a gente sabe depois que os Saiyajins, quando... Né? Se regeneram, ficam mais fortes. Exato. Mas o Jorge tá certo. Até então o conceito não existia. Realmente é o treino... É o treino da subida, né, no caso. É, tanto que assim, ele até cita, o Mestre Karin, ele cita quando ele tá treinando Goku. A primeira vez que você subiu, você levou 3 dias pra subir. A segunda agora que você subiu, você levou menos de 6 horas. Ah, porque ele toca ele lá de cima, né? Isso, porque ele cai de lá de cima e aí o Goku fica putaço e sobe na carreira pra poder pegar o Mestre Karin. Exato. Caraca, é verdade, eu tinha esquecido que a primeira vez ele cai, né, cara? E ele dá uma angústia, cara, incrível. E ele também tenta, ele fala assim, você tem que tentar pegar água de mim, aí ele fica se esquivando pra ir no mais rápido, pra ele tentar ficar na mesma velocidade do Mestre Karin. Isso. Aí ele aumenta a velocidade e a força, né? E no fim era tudo um treinamento, a água não tinha nada. Exato. Exato. E aí então, Edu, ele vai lá e enfrenta o tal Pai Pai de novo, Pai Pai. Né? E aí depois acaba com o tal Pai Pai. Ele toca o terror no tal Pai Pai. Aí o tal Pai Pai apela, joga uma granada nele, achando que vai finalizar. O Goku Maroto dá uma bicicleta na granada. É, chuta ela de volta no tal Pai Pai. E o tal Pai Pai explode. Supostamente morreu, né? Supostamente morreu. Exato. E aí o Goku putaço, por causa da morte do Bora, ele pega e resolve detonar com a Red Ribbon inteira, pegar as esferas do dragão de volta e desejar o Shenlong que o Bora volta. Aí ele monta na nuvem e vai lá pro... Cara, aí rola uma das cenas mais massas de todo o desenho, que é o Goku montado na nuvenzinha, chegando, tocando terror no quartel da Red Ribbon, velho. É, isso aí, aquela velha história, tipo, eu contra a Rapa. Ele chega assim e fala, ah, não sei o quê, pode vir todo mundo. E pá, pá, pá, pá, descendo o terror, velho, sozinho, só ele. É muito massa mesmo, essa cena. E vai lá e... Senta o sarrafo em todo mundo lá na Red Ribbon. Inclusive no General Black, que tenta convencer o Goku a ficar do lado deles, não consegue. E depois ele acaba com o General Red. Não, na verdade é o Negão que dá um tiro na... É o Black. É o Negão dá um tiro na cara do Red. Ah, não, tá certo. Ele acaba com o Red e toma o controle da Red Ribbon. Isso. Tá certo. Ele dá um tirão no meio da testa. Até parece ele morto caindo. É massa essa cena também, inclusive. Tanto que ele utiliza a mesma arma pra tentar acabar com o Goku no final. Isso, exatamente, exatamente. Essa nuvem voadora é o máximo, obrigado. De nada, tô vendo que já é um piloto e tanto. A gente se vê depois. Aí termina essa parte é muito boa, né? Essa invasão. E quem acaba com o General Black é o nosso querido Android 8, mais conhecido como Hachan. Hachan, que traduzindo do japonês é oitinho. Oi. Oitinho. É o apelido que a Arale dá pra ele, né? Na verdade, quem dá esse apelido pra ele é o Goku mesmo. O Goku? É. É o Goku, é verdade. No é final, o Goku, né? Chama ele. Não, no final. O Goku chama ele de Hachan. Desde a primeira vez que eles se encontram. Porque o nome do número 8 é Android número 8. Isso em japonês fica gigantesco. Isso. E aí ele utiliza Hachan, que é basicamente uma abreviação chamando ele de oitinho. Bom, eu sei que depois desse final aí, o Goku tá com 6 esferas, né? Sim. E aí eles vão arrumar o radar dragão lá, que tava quebrado. Nessa, eles vão pra casa do Kami e o Mestre Kami fala que eles não vão conseguir achar a esfera, mesmo com com o radar consertado, porque provavelmente alguém deve ter engolido a tal da esfera do dragão. E aí ele sugere que eles vão usar outros meios pra procurar. Uranai Baba. Uraga. E aí surge a vovó Uranai, que também é muito divertida. Ah. Isso, e aí... a curiosidade sobre a vovó Uranai, que ela é irmã do Mestre Kami, né? Irmã do Mestre Kami. Exatamente. Ocorre lá umas lutinhas contra os guerreiros, 5 guerreiros da vovó Uranai. Aí lutam o Yantia, o Kuririn e o Goku. Eles vão lutar contra o Drácula, o Homem Invisível, a Múmia, o Demônio e o Fantasma. E Lembrando a forma de que o Homem Invisível foi derrotado, foi a melhor de todas, cara. Isso, tá, o Yantia, Yantia tá levando um pau, né, do Homem Invisível, né? E aí o Kuririn tem a brilhante ideia de chamar o Mestre Kami, virar ele e aí levantar a saia da Bulma, não é? Tirar a roupa não, da... Não, é o top. É o top, né? Sim. E aí, o que acontece? Ela tá com uma blusinha, tomara que caia. Ele dá um puxão e mostra os peitos da Bulma pro Mestre Kami. O Mestre Kami tem aquela hemorragia nasal estilo jorrada. Sim. Atinge o Homem Invisível e aí o Yantia não tem desculpa pra não ganhar. Exato. Exato. E aí pinta todo o Homem Invisível e aí o Yantia ganha. E no fim eles lutam ali, tem contra a Múmia, contra os outros ali dos outros lutadores, enfim, mas... E uma curiosidade aí... É que esses personagens, o Drácula, o Homem Invisível e tal, é uma referência aí aos monstros do universo, né? São justamente aí os monstros clássicos aí, que são chamados aí os monstros do universo, da cultura. Não sabia disso aí, Edu. É o Drácula, o Homem Invisível, a Múmia, o Demônio, o Fantasma, só faltou o Lobisomem. Olha, sabe? Só, o Lobisomem era o Goku. Mais ou menos. É. Mas o que realmente importava nessa saga aí era um dos personagens que tava usando uma máscara de gatinho, né? De coelho, na verdade. É o último desafio que o Goku teve na luta. Exato, que nada mais é que o avô do Goku que tava morto, né? Por isso que ele tinha uma auréola na cabeça, né? E que deu um pau quase fuderoso no Goku, hein? Pô, nessa hora, na surpresa, explosão de cabeça, cara. No começo eles lutaram pé de igualdade na luta. Pois é. Boa, foi emocionante essa... Foi emocionante. Essa luta aí, cara. Foi bem legal. E aí, então, eles venceram, ou deixaram de vencer, enfim, sei que a vovó Uranai concedeu o pedido deles, né, e... Na verdade, foi o Son Gohan que desistiu da luta. Olha aí. Ele desistiu porque viu que o Goku tava forte pra caramba, se ele continuasse lutando, ia ganhar, e ele já tava contente porque o neto dele já tava forte pra caramba. E a quem vem aquele momento... Oh, vovozinho! Aí a vovó Uranai revela lá que a última esfera do dragão tá com o Pilaf. Aí o Goku vai lá atrás do Pilaf, só de ver o Goku, o Pilaf já fica meio com medo e, tipo, toma a esfera aí pra ficar pra ser. Na verdade, ele tenta derrotar o Goku com um daqueles mechas, o maior estilo tokusatsu aí na história toda. É verdade, são os robôs, né, e tudo mais. Sim, aquele robô roxo, né, que ele tenta... Que aí é a homenagem do Akira Toriyama ao Super Sentai. Porque aí o Pilaf, o Shu e a Mai, eles cada um tem um robô e eles unem os três robôs em um robô gigante. E o Goku dá um Kamehameha e acaba com o robô. É, bem legal. E aí chegamos ao final do episódio, já estamos aí no episódio 78, que é o final da saga, né? Isso, e aí eles conseguem a esfera, ressuscitam o pai da Pau, da UPA, né? O pai do UPA. E aí eles ressuscitam ele, e aí a gente, 3 anos depois, a gente parte pro... né, pra saga Tenshinhan, né? Ah, mas só um detalhe aí, bem rapidinho, o Yantia vira pupilo do Mestre Kami, e o Mestre Kami fala pro Goku que o treinamento dele agora é pro mundo, né? Sim, dar a volta ao mundo treinando. É pelo mundo, isso, ele tem que viajar ao mundo pra ficar mais forte, e não pode usar a tal da nuvem voadora. Exatamente. E ele fica 3 anos treinando, né? Isso pra ele se preparar, que daqui 3 anos vai ter um torneio novo. Exato. Tanto que quando ele volta da ilha do final do mundo chamada Yahoi. E aí, quando ele fala de onde que ele veio, todo mundo arregala o olho, porque ele chegou em 3 dias no máximo, e a distância era suficiente pra ser 2 dias de avião, cara. Caraca! Ele veio voando, correndo. É, ele veio correndo, nadando, os caramba quatro. Então a gente entrou na saga Tenshin Han, né? Que é um outro personagem aí que futuramente vai se tornar muito importante também. Sim. E aí, o Jorge, fala pra gente dessa saga aí. Bom, essa aí já começamos com o 22º torneio de artes marciais. Onde o Goku tá bem mais forte, tá maior, tá mais velho, 3 anos. E ele, tipo, junta Goku, Kuririn, Yamcha, junta a patota toda. Sim. A gente começa aí já das quartas de final aí do 22º torneio. Onde a gente tem a luta que mais vale a pena a gente citar é o Tenshin Han versus o Yamcha. Mais uma derrota vergonhosa do Yamcha. Toma um cacete tão vergonhoso que até a perna ele quebra. Caraca, puta merda. O Yamcha é muito fraco. E ele usa o Shin Hogakufuken Fufuken ainda, hein, que é o mais forte. Sim, o Hogakufuken Fufuken que ele fortaleceu com o treinamento do Mestre Kami. É. E aí na outra luta é o Homem-Lobo versus Jack Chun. Que Homem-Lobo? Que bosta. É, velho, é o outro monstro do universo. Na verdade, é justamente o contrário do lobisomem. É. Porque ele precisa da lua cheia pra se transformar em humano. Isso, como não tem mais a lua, ele vira homem, o lobo, ele é lobo sempre. Sim. E ele é um pervertido de marca maior. Né? Olha. Não, o pior é que ele se transforma em homem de novo, ele é mais esquisito do que quando era lobo. Sim, ele parece mais feio de quando ele era lobo. E a outra luta é do Caos versus o Kuririn, né? E o Kuririn ganha. Isso. Opa! Ó, Kuririn. Também o Caos é mais burro que uma lata, maluco. Só tem que contar quanto é um mais um, fica lá no dedo. O Caos é inocente, né, cara? É. Nem muito burro, ele é inocente. É muito, né? O Caos é quase o Shun do Dragon Ball. Tenshin Han! Puta merda. Morre. Por aí, velho. E aí tem o Goku versus Pamputi, que eu nem lembro dessa luta, nem sei se foi difícil, foi fácil, enfim. Nossa, foi mamão com açúcar pro Goku, velho. Deve ter sido. A única luta de aperto foi Goku contra Tenshin Han. Sim, até porque contra o Kuririn na semifinal, o Goku se segurou pra caramba, velho. Pois é, pois é. Se segurou pra não maltratar o Kuririn, por causa da amizade. E a luta do Tenshin Han contra o Jack Chun? Nossa, foi foda, velho. Foi massa, luta bem massa. E olha, mas nesse ponto a gente sabe que o Jack Chun, nosso vulgo Mestre Kami, não fez o Tenshin Han nem suar. Mas de propósito? De propósito. Ele queria ver se o Goku, né? Como que tava o Goku, como tava o treinamento do Goku. Sim, sim. Essa nuvem voadora é o máximo, obrigado. De nada, tô vendo que já é um piloto e tanto. A gente se vê depois. Então vamos pra final, né, gente? Como é que foi a final aí? Quem lembra? A final foi cabulosa, tipo, golpes trocados dos dois lados, o Tenshin Han mostrando aquele golpe dele do vôlei. Do vôlei? Sim, ele levanta o adversário num golpe normal, ele dá uma manchete e depois corta. Putz, que merda, hein? Que bosta, não lembro disso aí. Meu Deus. Pois é. Esse foi a única vez que ele mostrou esse golpe do Tenshin Han. O mais engraçado é o Goku, que quando o Tenshin Han dá um chutão nele, aí ele vai, pega com a cauda, dá uma volta na perna dele e dá um Horyug na cara dele. Isso tudo pra mostrar que a fraqueza do Goku quanto à cauda, já era. Já era esperado, ele já tava treinado, já enrolava o rabo e tal, né? É. Já evitava que a galera pegasse. Mas uma grande vantagem que o Tenshin Han tinha sobre o Goku, e ele usou isso pra tentar ganhar do Goku, foi ele saber voar. Isso, sim. bem lembrado, Team Blue. A técnica de voar, né? Isso, ele sabia voar e o Goku não sabia. Pelo menos não no meio convencional. Exatamente. Tanto que aí ele dispara um Kikoho em direção à arena. A arena vai todinha pro saco. E o Goku ele se esquiva no último segundo com um puta de um salto alto pra cacete. Sim, porque a regra do torneio é que se alguém sai fora do tablado, perde, né? Exato. Isso. E fica um puta de uma cratera no lugar do tablado. Aí o que que acontece? O Goku usando de inteligência, ele utiliza a força do Kamehameha como inércia pra poder dar um puta de um golpe no Tenshinhan. Isso. Só que aí o Goku contou com azar, né? Ele bateu num carro primeiro e perdeu. Sim, é. Os dois caíram juntos, né? Praticamente ao mesmo tempo. Só que o Goku bateu antes no automóvel, né? Caiu antes que o Tenshinhan, no caso. Sim. E aí perdeu o torneio. E aí a gente começa o arco do Piccolo. Que isso. Já começa imediatamente, logo após o torneio, né? E só um detalhe importante, depois segue-se o que segue-se com todos os vilões, né? Que enfrentam o Goku ou a turma do Goku. O Tenshinhan passa a ser amigo, né? Ah, normal. Assim como o Yantia passa a ser, assim como o Long, assim como todo mundo, né? Isso. Quer ver algo que o Toriyama utilizou de referência na saga do Frieza? O que é a primeira coisa que acontece quando começa a saga do Piccolo? Kuririn morre, exatamente. Isso não foi nem contra o próprio Piccolo, foi contra um dos monstros do Piccolo. Pra te ver. Que merda, hein? E o Piccolo original era grandão, né? Era gigante. Não, ele é um golpe que ele usa pra crescer. Não, assim, ele já era mais alto do que o Goku realmente. Sim, era mais alto, mas isso dele não. Crescer é um golpe, é uma técnica. Quando ele tá... Sim, é uma técnica. Quando ele tá dentro da nave, lá, conversando com o Pilaf, ele dá a impressão que ele é gigante, ele é grande. Não gigante de ser maior do que todo mundo, mas sim, já numa estatura bem alta mesmo, tem? Sim, não, ele é realmente bastante alto. Mas aí o que acontece é o Goku vai passando o rodo em todos os monstros do Piccolo. Isso. Comendo, literalmente, comeu o bicho. E aí o que acontece? O Goku, ele vai lutar contra o Piccolo a primeira vez e toma um sarrafo maravilhoso, velho. Normal, como sempre, né? Aí ele volta pra Torre Karin. Agora sim, ele é carregado pelo Yajirobe até o topo. Exato. E aí o Piccolo, enquanto isso, tá lá plantando as leis loucas dele lá, né? Tanto que é nessa hora que ele mata o Mestre Kami e o Caos. Caos também, puta merda. Sim. E o Tenshinhan, ele escapa por pouco. E aí o Piccolo consegue juntar as sete esferas e consegue a juventude eterna, que pra ele é imortalidade. Sim, ele fica novo de novo. Puta merda. E aí ele recupera o poder dele total. Nesse meio tempo, o Goku já está na Torre Karin, recebe uma semente dos deuses, fica mais forte. E aí vem a Chosin Sui, que é a água sagrada. Ah, olha só. Porque tem a diferença. Tem a Chosin Sui, que era a água maravilhosa de Deus, que nada mais é do que um efeito placebo, como foi bem dito. Sim. E a Chosin Sui, que é a água dos deuses. Sim. Essa sim extrai todo o potencial do lutador que ele tem escondido, que na verdade é o poder de Ozaru do Goku. Puta merda, olha só. E aí, logo depois de tomar a Chosin Shinsui, logo de cara o Goku consegue sentir o Ki do Piccolo. E vai lá. E vai lá dar porrada nele. E a luta é ferrenha. É feia. A luta é feia pra cacete. Tanto que a luta é tão, tão terrível pro Goku que o Piccolo quebra ele, quebra o braço, quebra a perna, as duas pernas, se não me engano, não é? Quebra os dois braços, as duas não, pernas. Um braço só. Que ele usa o outro pra justamente pra matar. Ele quebra as duas ele pernas. Ele mata com a cabeçada, né? Não? Não, com um braço. É um braço. Ele utiliza. Assim, ele. Todo mundo descobre que o Goku aprendeu a voar. Sim. Tava escondendo isso pra poder utilizar no torneio. Só que ele não conseguiu. E aí, ele foi, juntou o poder dele e atravessou o Piccolo. Isso. Antes de morrer, o Piccolo bota um ovo. Pela boca, que é característica dos Namekuseijins. É, diferente do Nails, que botou um ovo aí carregando uma TV. Puta! Pergunta, esse ovo aí tá em outras histórias no Machine Cast? Não. Ah, sim, recentemente saiu aí. Olha aí, vocês já me deram um motivo pra fazer maratona de vocês. Ai, ai, ai, tava editando hoje esse episódio, ai. Inclusive. Olha aí. Essa nuvem voadora é o máximo, obrigado. vi nada, tô vendo que já é um piloto e tanto. A gente se vê depois! E aí ele coloca o ovo, né, pela boca e morre, né? Sim, corre, explode. É, mas aí já tinha sido revelado que ele era a parte ruim não, lá. Ainda não. Ah, ok. Então daí a gente termina essa saga do Piccolo Daimaô, não é? Sim, que aí o Goku consegue juntar... o Goku sobe a Torre Karin. Sim. Ele pega o bastão mágico. Ele estende até a parte mais baixa do templo de Kami-sama. E é aí que ele descobre que Kami-sama é nada mais, nada menos que o próprio Piccolo. Sim, pois é. Só que a parte boa, né? Sim. Pra se tornar Kami-sama, o Piccolo original, ele teve que expulsar de si todo o mal dentro dele. Exato. Então, e esse todo o mal se tornou o Piccolo. Selado pelo mestre do mestre Kami. Exatamente. Puta, isso aí eu achei foda, cara. O mestre Mutaito... Isso. Que selou ele com a técnica chamada Mafuba. Foda. E morreu com isso. Sim. E aí, o que a gente descobre? O Tenshinhan descobre como fazer o Mafuba. Na verdade, o próprio Mestre Kami tenta usar o Mafuba no Piccolo antes de morrer. Sim, no Daimaô. Só que ele erra. Sim. E o Tenshinhan treina que nem um condenado pra fazer a técnica do Mafuba. Ele viu uma vez... Uma fucking vez. E aí vai treinar pra tentar dar. E ele consegue reproduzir. Olha só. O cara tem talento. Pois é, igualzinho o Goku com o Kamehameha. É. E aí ele sobe lá em cima pra falar com o mestre... Kami-sama, né? Pra fazer as esferas do dragão, não é? Porque o... Refazer as esferas do dragão. Refazer, porque o Piccolo Daimaô tinha destruído, não foi? Na verdade, ele... Matou o Shenlong, não foi? É, ele destruiu o Shenlong. Isso. E aí, o que que acontece? Ele pediu pra Kami-sama ressuscitar o Shenlong, pra ele poder ressuscitar o Mestre Kami, o Kuririn e o Caos. O Caos, exatamente. E ele consegue. Consegue. Só que, em troca, o Kami-sama pede pra ele ficar no templo de Kami-sama treinando com ele em 3 anos, sim, pra poder bater o novo monstro do Piccolo, que a gente sabe que é o Piccolo Jr., que é o nosso Piccolo do Dragon Ball Z. Isso, é um... Piccolo que a gente conhece. Exatamente. Que o original nome dele é Piccolo Júnior. Então, me diz uma coisa. Então, o Piccolo do Dragon Ball Z, ele tem só 7 anos de idade? Por aí. Ele super cresce, né? Ele cresce mais rápido, né? Não, mas sim, igual, mesmo assim, né? A idade? Puta que pariu. É, mas é porque é uma espécie diferente, né? Igual cachorro, né, por exemplo. Tudo passa por genes, né? Na verdade, o Piccolo, ele já nasceu com um tamanho suficiente de adulto. Assim, de criança. O mesmo tamanho do Goku. E com ódio do demônio, né? Um ódio do cacete do Goku. Cara. E aí a gente passa esses 3 anos, onde o Piccolo treina por conta própria e o Goku treina com o Kami-sama. Isso. E a gente vai pro 23º torneio de artes marciais. Exatamente. Quem são os participantes desse torneio aí? Ixi, todos os guerreiros de Dragon Ball. É. Tem Shinhan. Eu digo, as quartas de finais, vamos direto pras quartas de finais. Olha só quem são os participantes. Tem o Tao Pai Pai versus o Tenshinhan. Tao Pai Pai que volta aí como ciborgue. Volta todo lascado, né? Toma um cacete lindo do Tenshinhan. Isso mesmo. Não, mas quem são os outros? Cato, pera aí, eu vou ler. Na outra luta é o Goku versus Anônimo, que seria a Chichi. Ela não revela o nome. Exatamente. E eles já estão grandes aí, hein? Já estão quase adultos já. São jovens adultos. E o Goku ganha da Chichi só com um golpe de braço e pressão de ar, cara. Ele dá meio movimento. Isso, e aí ela lembra ele que ele prometeu ela em casamento e nunca mais apareceu. Exatamente. E aí meio do torneio ele pede ela em casamento. E eles se casam no tablado, cara. Exato. Na outra luta a gente tem o Ma Júnior, né? Que é o Piccolo. E o Kuririn. Kuririn deu uma belíssima luta pro Piccolo. Boa. E na outra luta tem o Yantia versus o Shen, que que não faço nem ideia quem é esse Shen aí, não lembro dessa luta. Vocês assim, provavelmente o Yamcha. Você vai saber. É. Vocês vão saber. Você vai saber daqui a pouco. Provavelmente o Yamcha. E o Yamcha toma um cacete do Shen. Ah, lembrei quem é o Shen. Puta, é o Shen. É, o Shen é o desastrado. Isso, eu lembro quem é o Shen agora, lembrei. Vamos deixar. É o velhinho pra... desastrado. É, isso mesmo, lembrei. E aí o Yamcha perde de novo. Toma um cacete lindo sempre, do Shen. Né? Sempre. E aí a gente tem uma luta do Tenshinhan contra o Goku, né, na semifinal. Sim, e que Goku... a gente mostra que o Goku tá infinitamente mais forte. Sim, sim, ganhou, né? Ganhou facinho do Tenshinhan. Isso, e na outra luta, o Shen versus o Majunior, né? Exatamente, e aí a gente... claro que o Shen perde, mas aí a gente descobre que o Shen nada mais é do que o Kami-sama possuindo um humano. Exato, exato, olha aí. Sem vergonha. Lutando contra um filho da outra metade dele, né? Oh, só voltando um pouco. A luta do Goku e Tenshinhan, o Goku não venceu tão facinho assim não, tá? Foi uma luta bem movimentada. Ele vence só porque ele acha os pontos fracos lá. Mas até então, a luta é pauleira. É pauleira ele... até o Goku tirar a camiseta e a camiseta, as botas e as munhequeiras. Isso, daí ele daí é desvantagem já, né? Que pesa mais de 100 quilos tudo, né? Sim, é, esse ponto é bem legal, né? Esse ponto é bem legal, inclusive. Na verdade, é basicamente o que ele fazia com o Mestre Kami, só que numa versão muito mais foda. Bom, toca aí, Jorge, que você tava... Vai lá. E aí, a gente passa pra final, onde tem o Goku versus o Piccolo. A luta é espetacular. Nada mais, nada menos que a última luta do anime, inclusive. É a última luta do Dragon Ball, exatamente. É, passa golpes de um lado, golpes do outro, Goku mandando meio Kamehameha pra parar golpe do Piccolo. Aí o Piccolo vai lá, usa o golpe de crescimento, o Goku ignora e dá um golpe de judô nele. Foda, foda. E não foi aí que o Goku mostrou que também sabia voar, já? Ou já... Calma que vamos chegar lá. Olha aí. Spoiler. Nesse ponto, o Piccolo ele começa a querer utilizar os amigos do Goku como reféns. Olha só, filha da puta. E aí ele fala pro Goku: se você se mexer, vir pra cima de mim, eu acabo com os teus amigos. E o Goku, óbvio, bonzinho, né? Vai lá e fica parado. E aí o Piccolo acerta os dois braços e as duas pernas do Goku. Caraca. Resultado, todo mundo pensou que o Goku se lascou. Por quê? Da outra vez, na luta contra o Piccolo Sênior perdeu por causa de um braço. Sim, tinha um braço ainda, agora não tem mais nada. Sim, agora não tem mais nada. Só um detalhe importante aí, tem um detalhe importante. O Kami-sama tenta prender o Piccolo, né? Antes de iniciar a luta, sim, né? Ele tenta utilizar uma Fuba. E uma Fuba, como o Piccolo também treinou, acaba revertendo pro Kami-sama. Então ele apreende o Kami-sama dentro do corpo dele, né? Exato. Ele sela o Kami-sama. Primeiro ele sela o Kami-sama dentro de uma garrafinha. E engole. Porque ele sabe que se um morrer, o outro morre também. Sim. E nesse ponto, ele utiliza um golpe chamado uma Fuba Gaeshi. Ele reverte uma Fuba pro Kami-sama. É, exatamente. Mas depois o Goku, antes da luta mesmo, aí o Goku faz ele crescer, né? E aí ele vai lá e pega, tira a garrafinha. Isso, dentro. Aí o Goku entra dentro do Piccolo. Isso, e pega a garrafinha. Pega a garrafinha e taca pro pessoal. E é onde o Kami-sama é liberado do selo. Sim, segue lá na parte que o Goku tá com os quatro membros quebrados. Isso, que aí essa parte da luta, onde o Goku está com os quatro membros quebrados, e o Kami-sama não para de falar: me mata que o Piccolo morre. Não, e o buraco no peito também, né? Porque ele tá no chão lá, um buracão no peito. É, ele tomou um tiro no meio do peito. Ele não é um buracão, mas é um belo do ferimento. O Goku? Sim, é. O Goku. Caraca. E aí, eu não lembro dessa luta porque dava na Globo e eu acho que eu tava trabalhando no dia e não passou mais, eu acho que passou só uma vez. Você perdia os pedaços. Passou só duas vezes. Pois é, eu não pude. E eu assisti as duas. Não. olha aí. E aí o Goku surpreende todo mundo dando um golpe de cabeça no Piccolo, só que com a técnica de fogo. Olha aí. Ninguém sabia que ele sabia voar. Ele tinha aprendido com o Kami Sama. Olha só. Porque da outra vez, quando ele matou o Piccolo Senior, ele utilizou o Kamehameha, parte do Kamehameha, para poder se dar, pra dar um impulso, e utilizou um golpe com toda a força que ele tinha para atravessar o Piccolo Senior. Agora, ele utilizou todo o restante da energia que ele tinha na técnica de voo para acabar com o Piccolo Junior. Na cabeçada. Na cabeçada. Lembrando que as cabeçadas do Goku dentro do Dragon Ball é muito frequente. São frequentes. E aí o que acontece? O Goku ganha. E aí temos aí o Goku campeão do 23º torneio. Finalmente, cara. Finalmente. E ele, no fim, ele deixa o Piccolo embora, né? Ele fala no final. É, ele dá uma semente dos deuses pro Piccolo e deixa o Piccolo se mudar. É, exatamente. Essa partezinha eu peguei. Eu lembro disso. Que ele fica igual retardado, banzai, banzai, igual um louco. É. E todo mundo, ah, você não pode fazer isso, não sei o que, não, deixa ele ir, não sei o que. E no fim, né, deu certo, né? Sim, aí o que acontece? O Piccolo, ele pega a semente dos deuses, come, se recupera, fala, Goku, um dia eu vou te vencer, e se manda. Exato. E aí termina com o casamento, né? E aí o que acontece? O Kami-sama oferece o lugar dele como deus da terra pro Goku. É Caraca. Verdade. E aí o Goku fala, não quero, não quero, não quero, passa a mão na Titi e se manda. E assim termina Dragon Ball. Olha aí, olha aí. Essa nuvem voadora é o máximo, obrigado. De nada, tô vendo que já é um piloto e tanto. A gente se vê depois. Então, né, eu acho que... Dito aí, toda a saga Dragon Ball, pelo menos toda a saga, não, todo o anime Dragon Ball, né, o primeirão aí. Sim, ele pode ser chamado de saga mesmo, porque é a saga Sim. das Esferas do Dragão, a primeira. Exato. Depois é complementada com a saga do Saiyajins, do Vegeta, Sim. do Cell, Isso. e assim, do Freeza, do Cell, e assim vai. Que no Japão é tudo uma saga só, né? Sim, é a saga Z. É, no Japão, inclusive, levou 11 anos pra passar tudo. E assim a gente termina, pelo menos, a parte de Dragon Ball. Chegamos ao episódio 153. Olha aí. Caraca, é muita coisa. Meu Deus. Gente, nós resumimos muito. Falamos bastante, mas ao mesmo tempo resumimos demais, demais. Falta demais isso. Muita coisa que a gente pode ter falado aqui está equivocada, errada, incompleta. Vocês têm aí os comentários e e-mail para poder complementar a gente, deixar mais rico ainda o conteúdo, corrigir. Sinto-se à vontade para corrigir o Jorge, porque com certeza ele falou merda. Com toda certeza eu falei merda, porque eu não lembrei de tudo. Tipo, até porque não dá para falar 153 episódios em não duas dá. Horas de cast. Não né, dá, cara? Não dá. E já foi bastante, já. Opa! Né? Então, futuramente, nós vamos fazer, sim, a saga Z. Não tínhamos como a gente falar do Z, que é o mais famoso, cara, sem falar do Dragon Ball. Cara, o Z não Ball, vai né? dar pra fazer tudo em um episódio. Com certeza não. Com certeza vai ser a saga, vai ter, com certeza vai ser dividido em sagas também lá, né? Mas, enfim. Então, aguardem aí pelos próximos Dragon Ball. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Dragon Ball, que ficou bastante complexo, bastante longo, né? Sim. E... vamos à parte das despedidas e considerações aí, então, Eduardo! Então, cara, Dragon Ball não é à toa aí que é um dos animes mais influentes de todos os tempos, uma das obras mais influentes, gosto muito, via quando eu era criança, era muito piolinho pra assistir, quem não conhece, vale a pena conhecer aí, saber o que nessa turma aí teve que passar antes de se tornarem lá... deuses e não sei o que, explodir galáxias com poderes e coisa e tal, quando o povo ainda era humilde. É, aquele negócio lá de... Dragon Ball dá abertura boa. É, então quem não conhece, vale a pena lá conhecer, que é muito bom, cara. É um anime que vale a pena. Olha aí. E tem Paf Paf. E casquetou com o Paf Paf. Olha aí. Spider! Bom, eu já todo mundo já sabe aí que Dragon Ball é meu anime preferido, pronto, falei, é isso. Sofram é isso ou aí. Não, whatever. É, eu assisto Dragon Ball até hoje. Eu Mas tu tá falando da saga Dragon Ball como... Como um todo, né? Como um todo, né? Sim, eu acho que essa primeira parte é uma parte que tem muita diversão, é muito cômica, né? Não que a comédia tenha sido abandonada no decorrer da série, mas essa parte é muito fundamental pra você entender como que a série funciona dali pra frente, né? Tem muita referência aí, que é usada até hoje. Ô, Spider, o Dragon Ball original é muito mais shonen do que o Z, cara. O Z tenta fazer umas partezinhas ali, mas... É como se fosse um outro desenho, né, cara? É uma outra... Certeza. Eu gosto do todo, assim, e tal. E, putz, legal que a gente conseguiu gravar esse cast, porque eu já tô tentando... A gente tá tentando gravar aí, pelo menos como sugestão minha, desde o episódio 10 ou 11 lá. Olha, ó, precisou aparecer eu pra poder gravar a bagaça toda. Olha aí! Olha aí. Obrigado ao Jorge aí também pela participação. E pela grande contribuição, e espero que o povo goste aí. E comentem, por favor. É isso aí. Valeu, um abraço. Certo. Neilson. Bom, Dragon Ball é um dos desenhos que marcou a nossa adolescência, né? Que nós já era velho. Todo mundo era velho aqui. O Dragon Ball original, como eu tinha falado antes, ele é muito mais cômico do que os outros, né? Tem um senso de... Você vê que aquele episódio lá do ninjinha roxo lá, aquele que eu mais pouquei de rir, quase morri de tanto rir, bicho, quando eu vi aquele episódio. É bem engraçado. Bicho, eu passei... Não tem o cara quando passa mal, chega a botar a mão na barriga e rolar no chão, é ver aquele episódio, bicho. Aqueles episódios daquele ninja lá. Rapaz, muito engraçado, cara. E tá aí um desenho... é o meu segundo anime preferido, tá, Spider? Segundo, mas tá ali, né, tá cara? Ali. Colado com o primeiro, tá, né? Tá ali. Não importa. Bom, eu, como todo mundo sabe, meu anime predileto é Cavaleiros do Zodíaco. Talvez, em segundo lugar, Dragon Ball aí, mas não todo, como o Spider. Eu acho que o Z, a saga Z, pra mim, é a que mais marcou. E o Dragon Ball me traz muita nostalgia daquela época, cara, de quando eu comecei a assistir anime, porque foi um dos primeiros, né, aí junto com Cavaleiros, Fly, enfim. Na minha cabeça, Dragon Ball era o primeiro anime que eu tinha visto na minha vida, mas infelizmente não era, poderia ser. E me traz muita nostalgia, mais dos 60 primeiros episódios, que é o que passou no SBT, porque os da Globo ficou muito difícil pra mim assistir, porque eu já tava na fase adulta da minha vida, então... Era bem complicado, sou velho sim, desculpa aí. Olha aí. E então, talvez eu não tenha um apreço muito grande aí pela saga Dragon Ball, a primeira, mas é muito importante e é muito legal, cara. Eu gosto muito da parte do torneio, do 21º torneio aí. E foi muito interessante saber da onde surgiu o Piccolo, porque como eu vi o Piccolo primeiro no Z e depois no Dragon Ball, foi muito interessante também saber da onde veio o Piccolo. E fica aí, espero que o pessoal goste e esperem a próxima saga aí. Eu queria também fazer um agradecimento aqui ao Jorge, que veio aí nos ajudar. Espero que o pessoal tenha gostado da participação dele, assim como a gente gostou. Foi excelente a participação dele, é sempre bom falar com quem tem mais propriedade do que a gente. Claro, caguei regra pra caramba, mas tudo certo. Mas faz parte, eu acho que ele sofre aí do mal da idade aí. Só pra registrar, Jorge, qual é a tua idade? 32. Cara, passou ali, hein? Passou ali, se fosse menos de 30, eu ia ter que te cortar todinho do episódio. Ele tem a mesma idade de eu e Edu. Olha aí, tá bom então, tá dentro. Tá na faixa. Então, eu queria te agradecer, cara, e volte sempre, a casa é tua aí. Opa! Fica aí agora o espaço pra ti, sinta-se à vontade. Bom, primeiro de tudo, eu quero deixar só um bordão que eu sempre falo de Dragon Ball. Obrigado, Toriyama, por deixar minha infância muito mais linda. Olha aí. E eu venho lá do Animesphere, um podcast de animes e mangás, que sempre tá trazendo novidades e também nostalgia de vários outros animes. Aí quem quiser é só chegar lá e tudo mais com a gente, beleza? Em todos os casos, acho que o Timbu vai deixar alguma coisa no post aí. Sim, todos os endereços vão ficar aí pra... Oh, conferir essa maçã aí, cara. Olha aí. Ele não faz ideia do que tu tá falando hoje. referência perdida. Referência que ele vai ter que fazer uma maratona pra entender. Ou assistir o episódio do Pica-Pau. Certo? Era isso então, Jorge? É isso aí. Então tá. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero aí que vocês tenham gostado e... Será? Meu Será, Deus. Spider? Lá, que véio. Vai ter off-topic hoje. Dá uma voadora logo nele, bicho. Na moral, tem um Final Flash nele. Toma um Kamehameha. Fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários e... Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. E aí, pessoal? Bom, como vocês já devem imaginar, a leitura de e-mails ficou enorme. Então, ela está com um link aqui no post, certo? Até mais. Off topic. Ah, não. Eu falei a mesma coisa. A diferença é que ele japonesou mais. Assim. Meu Deus. Essa eu não esperava, cara. Olha aí. Ganhei o podcast. Eita! Spider, tá aí? Se machucou aí, velho? Caiu da teia? Spider, tu tá aí? Voltei. Tu não faz ideia do que acabou de acontecer. O que aconteceu? Olha só. Presta atenção. Nilson? Que? Só Dragon Ball em japonês aí. Ah. Já falei já. Caralho, ai. Nilson ficou tímido. Ah, não acredito nisso. Fala, porra. Eu ouço no off depois, tudo bem. Ah, então tá. Deixou o cara desmotivado. Não, pô, não. Ah, então fala aí, caralho. Não, é. Olha, dizer que assim, eu assisto muito anime e também ouço muito J-Rock. Uh-huh. Por isso que eu acabo meio que memorizando um pouco da pronúncia. E olha que tem pronúncias de várias partes do Japão, porque lá é que nem aqui no Brasil, tem uns dialetos. O japonês, ele não é uma coisa só, tem vários dialetos, assim como o português aqui no Brasil. Sim. E aqui no Sul a gente também tem vários dialetos. Tinha um colega meu que ele vinha no ônibus cantando as músicas dos Tokusatsu, tudo em japonês, cara. Puta que pariu. Opa, pare. Eu sei algumas. Caralho. Mas eu não vou pedir pra te cantar, não agora. Agradeço. Não, Nilson, pra sair do cast. Não. Não queima a pauta ainda não, velho. É por causa que, tipo, é por causa que em cima do BR, quer dizer B-O-R-U, que eles falam, ó, que é o Uru, né? Boru. Ele bota o acento ciclo fé em cima do O. Aí fica. Aí faz aquele estardalhaço na língua, não tem? Não, na verdade aquilo lá é um símbolo, não é nem um tio, coisa do gênero. É uma espécie de um traço em cima da letra O que significa extensão de vogal. Basicamente é como se fossem duas vogais. Ah, olha aí. Cara, se você falar, eu não entendo nada assim. Eu entendo deles falando, né? Ah, não entendi nada, só entendi eles falando. Beleza. Não, não entendo nada assim que eu falo. Não, deixa pra lá. Isso. Deixa pra lá. Você só fica querendo zoar, sua peste. Velho, não quer zoar, não desce pro play, velho. É, não quer brincar, não. Sai fora. Vamos lá, vamos começar. Quando eu disser gravando. Tá. Vai. Gravando. Ô, peraí, foi mal. Agora vai, aperta aí essa porra. Agora vai. Pronto, estou gravando agora. E gravar no site. Todo mundo deu gravando aí no site? É, aqueles que podem, sim. Já tá gravando. Aqui. Tá tudo vermelhinho ali, só você que tá azul. Sim, eu sou host, é isso aí mesmo. Ah. O céu tem blue, por isso que tá azul. Isso, por isso que eu tô azul, não tô vermelho. Nossa. Pra sala, tio. Então vamos lá, vamos começar. Beleza? Ah, gente, eu não sei se o Jorge faz edição de algum podcast. Ou só, eu sou o editor do Animesphere, cara. Tá. Cara, a gente ficou durante um ano fazendo contagem. 1, 2, 3, caralho, 4, tá ligado? Pra sincronizar áudio. Quando que o mais fácil de todos era isso. Diz já, todo mundo bota gravar junto. Cara, isso me poupa não sei quantos minutos, cara. Puta que pariu, que raiva que me deu. Mas eu lembro que a princípio a gente fazia algo semelhante, depois mudou. É, as dicas do senhor A furada aí. Essa ou evolução, né? É, pois é. Enfim. Eu não gravo em áudio separado, então pra mim vem tudo. Caralho, junto, vai pra edição. Nos Estados Unidos o Goku chama Tanton? Como assim? Tá queimando pauta. Queimação de pauta aí, rolando. Fala. Vamos lá. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.